Rápidos Cast. Agora. Bora em seu Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Como sempre, né? Eu sou o MP, seu host, e tô acompanhado do Eli do Pauperville. Fala, Eli. Fala, MP. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá o Pauperville, Eli? Tá indo bem, graças a Deus. Acompanhando os spoilers. Estamos torcendo por alguma coisa boa. É, né? Não chegou, mas espero que chegue. Quem joga Legacy Pauper, né? Tá tenso. É verdade. Cara, você não tá escrevendo nenhum livro, não, né? Por enquanto, não. Tá. Tenho vontade, mas ainda não. Não se atreva, porque esses dias eu vi um filme chamado O Livro de Eli e é meio catastrófico o que acontece quando esse tal de Eli vem um livro. Então... Ele é um pouco mais revoltado do que eu. Não se atreva. Eu enxergo um pouquinho mais do que ele. Cara, é incrível. Num piscar de olhos, né? Às vezes você acorda pra vida e passou uma semana já. Parece que foi ontem que a gente tava conversando, né? Sobre o começo dos spoilers de Guildas de Ravnica. E isso aí é pro ouvinte também, né? Às vezes a semana passou não deu tempo de ver, tipo, se teve algum spoiler muito bom, alguma notícia bombástica, ou se o que tipo de GP teve, nem sabe nem o formato que teve, né? Às vezes a gente não sabe. Ou se teve algum pico de preço em alguma carta. Então calma, que o podcast começou e a gente tá aqui pra isso, toda semana pra isso, né? Então tem que agradecer o ouvinte, tem que agradecer os padrinhos também. Quem quiser ser padrinho, eu vou deixar o endereço aí embaixo pra ajudar a gente, nem que seja com R$2 por mês. A gente consegue melhorar os equipamentos, consegue jogar mais Magic Online e produzir mais conteúdo. O e-mail pra quem quiser também, keys do Magic Arena, é hackdoscast@gmail.com, é de graça, tá, gente? E o Facebook e o YouTube também estão aí embaixo. Nós temos um canal no YouTube com gameplays lá de Magic Online toda semana. E uns qual é o pique que não estão sendo muito difíceis, né, Eli? Os boosters estão horríveis, só tem uma carta boa. Parece eu abrindo booster, pô. É uma maré ridícula, tá? Mas tudo bem. E o nosso Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast, Eli? Que aqui é BR. E porque é hackdoscast, não cats também, viu, gente? É. Ouviu, Ali? Vamos lá. O Jean, padrinho, e o Guilherme falaram a mesma coisa. Obrigado por ajudar a gente. Eu falei lá que eu não sabia o que era parão, nem você, né, Eli? Porque a carta do Niv-Mizzet nova é Niv-Mizzet / Parum. E Parum, de acordo com eles, é o nome, o título dado aos fundadores originais das guildas. Olha que legal. Eu também não sabia que tinha um título. Eu sabia que ele tinha uma importância, né? Mas não sabia que tinha um nome específico, além do claro fundador, né? Pois é, e na pesquisa pro episódio de hoje, eu encontrei essa palavra de novo, aí fui entender mesmo o que significava. E te perguntar uma coisa, Eli, nós já estamos com os ânimos mais suaves por causa do troféu do assassino? Olha, eu tô, né, eu já tô um pouco mais contido, mas o pessoal na loja ainda tá meio sedento por sangue ainda, o negócio tá meio tenso ainda, aquela briga clássica, o favor e contra, tá meio, sempre um ou outro mais exaltado aí. Tá, eu sugiro cautela, viu? Não, eu acho que não é o melhor remove spell já impresso, não, porque ele tem duas cores, isso pesa demais. Não é nem o drawback de rampar o oponente, é realmente de ser duas cores, né? Tipo, espadas em arados, porque custa uma branca só, né? Exigisse você jogar com duas cores e só poder jogar no segundo turno, aí seria uma outra história. Então eu sugiro aí calma para as pessoas. E é interessante ver nessa carta que eu não gostei muito da arte, mas a arte dela é a espera. A espera virou pedra, parece que a Vraska a assassinou. Olha só, os seus olhos estão sem uma líder agora, ou trocaram de líder, né? Tá uma trocação danada de líderes aí, né? Uma dança das cadeiras aí no dia de eleição, né? Foi bem pensado. Sobre as habilidades lá, Eli, nós temos uma correção a fazer, né? É mais uma correção minha aí. Eu acredito que a gente, quando a gente falou sobre a habilidade, as habilidades, né, em português, nós falamos certo, né? Mas eu lembro de ter comentado depois na hora das cartas e até me puxar a orelha no sábado aí na loja sobre a habilidade de mentor, né? Que é da Boros, né? Da Guilda Boros. Então, só para corrigir aí, então, mentor é uma habilidade que é desencadeada toda vez que uma criatura com mentor ataca, e você escolhe uma outra criatura atacante com um poder menor que, né, como alvo. Então, aí foi um erro meu, porque em inglês era escrito lesser, né? E na minha cabeça ficou o less, que aí seria o menos, né? O menor, né? Mas é o menor que, né? O lesser é utilizado para fazer essa comparação, né? Então, lembre-se, se você atacar só com ela, não vai, ninguém vai ganhar marcador. É, mas o texto da habilidade em português não tem a palavra outra. Então, de fato, pode gerar enganos. O texto da habilidade em português é coloque um marcador mais um na criatura atacante com alvo com o menor poder. Dá para entender realmente que é essa criatura com a qual você está atacando. Porque está dizendo com o menor poder, não com menor poder do que esta. E, enfim, eu assisti o vídeo também que explica, né? Toda a edição nova que sai, a Wizards lança um videozinho de 2 minutos no canal dela sobre cada habilidade específica. Eu assisti o vídeo de mentor e tá complicado ali. Eles raramente dão exemplo realmente da habilidade funcionando, mas tá complicado, cara. Eles colocam três criaturas com mentor juntas atacando e falam: não, se você estacar dessa maneira, funciona. Se você estacar dessa maneira, aí dá merda, tal. Se você precisa fazer isso, é porque a habilidade não está complexa o suficiente para não ser tão divertida assim e para enganar os jogadores mais novos, para induzir ao erro, né? Então isso me preocupa um pouco. Então tem que ficar atento com o mentor. Sim, né? A criatura que tem mentor não pode dar alvo nela. E cuidado com como você estaca se você tiver mais de um mentor, principalmente no pré-release, que é a tendência, tá? O que Sim. É, acho que esse tipo de detalhe vale bastante pro pré-release, né? Até Sim. porque vai ter, eventualmente você vai estar enfrentando novos jogadores que, né, jogam há pouco tempo ou que nunca jogaram, né, Magic, né, de uma forma mais um pouco mais séria. E às vezes você também vai precisar explicar a habilidade, claro que você vai ter juiz, mas normalmente o pré-release tem essa vertente um pouco mais for fun, né? Não tem aquela pressão de todo mundo tá querendo ganhar. Então eventualmente você também vai estar ajudando o seu parceiro. Então cuidado para você não confundir mais ainda a cabeça do seu oponente, né? Vai nada, ele que vai ter gente fugindo dessa guilda aí só pra mim. Mas chega de falar das mecânicas, vamos falar de. Ah, droga, guilda de Rafa agora, vem, Teobaldo. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast. Spoiler de guildas de Ravnica. Notícia boa, os guild mages voltaram e são guild mages inéditos, né? Eles dessa vez têm o nome da Liga da Legião, do Enxame, né? Então é Enxame Guild Mage, Legião Guild Mage. Os nomes são diferentes e, lógico, a habilidade é diferente, mas eles continuam tendendo a custar ali 2 manas, né? Acho que não saíram todos ainda, mas eles têm habilidades interessantes, sim, e diferentes dos outros. E vamos falar de cartas específicas. Oi, ele. Não, não, eu ia falar que pelo menos os que foram spoilados, eu também não lembro se foram todos, têm habilidades relevantes para a mecânica da cor, né? Da guilda. Sim. E é sempre uma arma dentro do limitado, do selado e do draft, né? Mas vamos para cartas agora, ele, sua vez. Vaporeon em Fuga é uma criatura elemental de custo uma genérica e uma vermelha, 1/1. Toda vez que você conjurar uma mágica vermelha, se ele tiver menos de 3 marcadores mais 1/1, você coloca um marcador mais 1/1 nele. Você remove 3 marcadores e adiciona 3 vermelhas. É aquela cartinha aí que cheira uma maldade aí, né? É combosa, né? Tô vendo isso aí no Modern jogando bem, cara. Se você conseguir locar várias cantrips, dá para fazer um deckzinho de Storm interessante, porque é como se as suas cantrips custassem zero, né? E além disso, tem uns cenários mágicos, assim. O Sem Black tweetou um cenário, por exemplo, Montanha, Espírito Guia, e ele no primeiro turno, ainda no primeiro turno, você joga 3 pactos vermelhos, Nossa. gera as 3 manas dele e joga Goblin Bushwhacker. É 20 de dano no primeiro turno. É, vai ter bastante gente querendo fazer coisa do tipo, pode ter certeza. Faz uma vez e pode aposentar já. Pode aposentar feliz do Magic. Zerou a vida. Eu acho que essa carta vai ver jogo nem que seja para brincadeira, tá? Ela tem potencial sim. É meio que uma carta de Storm pra mim. É, acho que é significativo pelo fato de ser marcador também, né? Isso é, você pode brincar com esses marcadores também, verdade. E vamos de uma besta agora, Ferox Imunocouro. Ele é duas e duas verdes, uma besta mítica, 6/6 resistência à magia. Ele, 4 manas, 6/6 é Hexproof. Você pode, qualquer jogador pode pagar duas para ele perder todas as habilidades. Ele tem mais uma habilidade que diz que você não pode jogar mágicas que não sejam de criaturas. E se uma mágica ou habilidade que o oponente controla fazer com que você descartasse ele, você pode colocar ele no campo de batalha direto. Então, qualquer Liliana, qualquer Thoughtseize, se só tiver ele, né? Ele vai para o campo de batalha direto. Que uma 6/6 Hexproof não é brincadeira, não, hein? E isso lembra muito o Titã Azul, porque o Titã Azul você meio que tinha que pagar 2 manas a mais se você quisesse visá-lo com algum removal, né? Esse bicho é meio que a mesma coisa. Mas não deixa de ser ameaçador, mesmo para formatos eternos, cara. 4 manas, 6/6 Hexproof é bom. Sim, qualquer criatura que tem um poder bem maior do que seu custo é sempre relevante por algum motivo, né? Seja para você fazer alguma maldade de combate, seja, né, pela questão do custo mais baixo, né? Sempre tem essas possibilidades por aí. Mas se a gente for pensar em termos aí de T2, construído com certeza, limitado com certeza Ah, limitado é é. muito forte, né? E no construído é uma criatura agro, né? É bem forte, tem essência magia, por mais que você possa fazer ela perder essa habilidade, é uma criatura difícil de ser removida e se você bobear, você vai acabar sofrendo bastante dano para ela, né? Então Mas não é uma enganemos ninguém. possibilidade aí, né? Não enganemos ninguém. O drawback dela também é muito forte, né? Você só Sim. pode jogar mágicas de criatura. Você tem mais. Vamos pro É, tutor não queira aí. imaginar que você vai ter quatro dela no seu deck. É, claro, não é lendária também. Imagina, você não Não, pode jogar. lendária não. Né? Não é lendária, não. Imagina, você não Não, pode não jogar é nem lendária. Planinalta, cara. Isso pesa muito. É. Mas vamos pro tutor, essa é legal. Então, a próxima é os Segredos do Mausoléu. É um instantâneo de custo, uma genérica, uma preta, que tem a grande habilidade aí de necronutrimento, que Agora você você sabe porque eu procura. deixei você falar ela. É, né? Foi proposital. Eu sabia que tinha alguma coisa. Você não ia falar esse Ferox Imunocouro à toa. Olha, saiu de primeira, hein? Agora que tá valendo, sai. O necronutrimento também tá saindo. É que é tão feio o nome que você acaba decorando, né? Igual aquelas músicas chatas que não saem da cabeça. Agora, daqui pra frente a gente vai falar necronutrimento, como é que é o nome em inglês? Undergrowth, é isso? Undergrowth. Undergrowth. Não sei qual Deus das duas é explica, pior pra falar. Acho que necronutrimento pela piada, né? né? Não pode perder piada, é todo um bom brasileiro. Bom, então então necronutrimento, procure seu grimório por um card preto com custo de mana convertido igual ou inferior ao número de cards de criatura em seu cemitério. Revele-o, coloque em sua mão e depois embaralhe seu grimório. É um tutor ótimo aí, né? Instantâneo também, né? Que faz bastante diferença. Mas que você tenha necessidade aí de ter cartas de criatura no cemitério. Não que seja problema pro T2, né? Mas é uma característica que você tem que ficar atento, né? É. Eu acho essa carta interessante. Nós temos poucos tutores instantâneos. Esse aqui põe na mão. Ele é muito condicional, muito mesmo assim. A carta que você pega, ela tem que ser preta e ela tem que ter o custo igual ou inferior ao número de criaturas no seu cemitério. Então não está sempre disponível para você usar. Mas tem umas coisas interessantes, porque como é qualquer carta preta ali, você pode eventualmente pegar Findar se você está num Shell Jund, dá para pegar o troféu do assassino ou uma Liliana, quem sabe, né? Então dá para pensar em maneiras de fazer um deck ter 5 ou 6 cópias de uma mesma carta que você precisa muito dessa maneira. Tem decks que jogam muita criatura pro cemitério também, que podem abusar disso. E cartas de custo zero, né? Living End, por exemplo, você pega isso aí também. Aí você pode eventualmente castar Living End tem uma carta lá no Encantamento Azul que deixa você castar com custo zero. Esqueci o nome, mas ele estava até há pouco tempo no Standard. Enfim, é uma carta interessante para ficar de olho, sim. Tem como abusar dela. Sim. É, como você comentou, né? Acho que pro T2 ela tem um bom potencial, né? Eu acho que você tem algumas possibilidades, apesar de, né, não ter uma casa para ela no momento, talvez com a segunda parte de Ravnica, a habilidade fique um pouco mais relevante, né? Porque hoje basicamente essa habilidade vai estar meio jogada ao vento aí, né? Porque você não tem nada assim certo para poder alimentar esse tipo. Mas como é uma criatura, ela vai estar ali, vai morrer em combate, vai ser removida, então de alguma forma você vai ter criaturas no cemitério. Mas como você comentou, né, para o Modern, por exemplo, que é um formato que se troca bastante mágicas e criaturas, etc., então você está sempre com o cemitério relativamente bem recheado, né, e por um custo 2, por uma instantânea, não é alguma coisa para se jogar fora, né, então ela é bem, ela cabe bem dentro do formato aí sem ofender, né. É, mas é o tipo de carta que vai uma cópia só, tá? No máximo Não, duas. Você não é quebra aquela que muitas, não. é para você ter aquela carta coringa, né? Para você buscar aquela remoção que você precisa, para você Isso. buscar aquele Death Shadow que você precisa, né? Isso. Tem várias coisas que você vai conseguir buscar aí, aquele comando de Kolaghan que pode salvar a sua vida ali, né? Então acho que tem algumas possibilidades com essa carta aí e acho que essa variação, né? Esse leque de possibilidades que ela oferece, que eu acho que é o melhor dela aí. E ela é um ótimo alvo para você sacar do deck durante o sideboard também. Especialmente porque se o oponente vai trazer alguma coisa contra o cemitério, você vai tentar mudar a sua estratégia para fazer com que seu deck rode melhor contra o hate dele. Então é uma ótima carta para fazer esse tipo de coisa também. É, eu não me surpreenderia em ver alguma cópia, se algum deck Jund, por exemplo, for jogar. Né? Uma ou outra cópia de alguém experimentando. Mas agora tá na hora de falar de um demôniozão ali. Sussurrador da Ruína, olha só, 3 e 2 pretas, 6-6, voa e atropela. E não tem defeito, cara. Pelo contrário, Incrível. ele tem uma habilidade ainda. Pague 2 pontos de vida, 2 pontos. Vigiar 2. E não tem que ter pá nem nada. Então você pode sim ficar similando se desejar isso. É, essa carta vai fazer o pessoal desejar que a Lyra fosse um Bane Slayer para ter proteção contra demônio. Porque esse cara passa por Verdade. cima da Lyra. Fácil, e ainda passa atropelando por cima. Sem dúvida, é uma carta que vai ser topo de curva aí no index que usam preto no standard. Ela não tem defeito, ela é muito forte, né? E vai roubar slot de muito planinauta em vários decks, inclusive, eu acho. A carta é muito forte, acho que é o melhor demônio que a gente tem em muito tempo também. A gente sempre critica essas cartas de demônio, né? É, mas essa não tem defeito, cara. Não. Parece que tá até faltando alguma coisa, que nós estamos tão acostumados, né, a ver quando entra o Diego faz alguma coisa e tal, mas não. Pague 2 pontos de vida, vigiar 2. Ótima carta, não tenho o que discutir, não. Não, também não. É, como a gente comentou, né? Toda carta que o poder é maior do que o custo é sempre pra você ficar esperto, né? E essa consegue, né, ser o dobro disso, né? Voar e atropelar, que são habilidades de evasão terrivelmente fortes. E ainda você paga 2 pontos de vida para você escolher o que você vai comprar, né? Ou pelo menos escolher o que você não quer comprar naquele momento, né? O que já ajuda bastante, né? Em boa parte dos casos. Então, acho que o BG aí pode ser uma combinação de cor forte, né? Você pode ter um rampzinho aí para colocar ele mais rápido, né? Alimentando o cemitério dependendo do que for sair. Então, é bem promissor esse demônio aí. E já que estamos no preto, vamos continuar com uma outra carta preta boa. Agente Sanguinário é um vampiro assassino de custo 1 e 2 pretas, 3/1, vínculo com a vida. Quando entra no campo de batalha, você pode exilar o card alvo de um cemitério. Toda vez que você usar o Vigiar, né, a habilidade de mira aí, ou Surveil, se ele estiver no seu cemitério, você pode pagar 3 pontos de vida. Se fizer isso, devolva ele para sua mão. Então, é uma criatura com recursão, né? Tem vínculo com a vida aí que é relevante. E aí você ainda pode. Ainda serve como quase um Grave Hate aí, né? Que você pode exilar o card-alvo de um cemitério. Né? Então, dependendo, pode ser relevante aí dentro do formato. Cartas assim normalmente jogam standard porque ela é recursiva e ele ainda pode ser jogado. Se ele for revelado num Vigiar 3, por exemplo, você pode usar a habilidade dele ainda, entendeu? Se você usar Vigiar 3 e milar ele na primeira carta, você pode usar a habilidade dele, já que você ainda está vigiando, para poder voltar ele para sua mão. Então, você tem uma carta totalmente sinérgica aí com o Vigiar, né? Pro Isso. Dimir e no geral para qualquer. Não, é só no de Vigiar, né? Não tem nada a ver com o cemitério propriamente dito, né? Então vai servir bastante para as versões de UB aí que normalmente sempre tem, né? Sempre tem um UB mid-range aí que pode tá jogando, né? Então essa é mais uma carta pra tá valendo aí. Agora uma carta que faz muita gente conversar, Eli. É Instruções de Missão, né? Ela custa 2 azuis, é uma mágica instantânea rara. cara, que ela faz? Você usa Vigiar 2 e depois escolhe uma mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério e joga aquele card nesse turno, tá? Se ele for pro cemitério, lógico, você exila. Então é meio que um Snapcaster sem o corpo, né? É só a parte de Vigiar 2 que é diferente aí. E eu acho essa carta boa, cara. Eu acho que ela vai jogar Standard. Não deve jogar os outros formatos, porque o corpo do Snapcaster é melhor. O custo do Snapcaster é muito melhor. Mas pro Standard eu vejo bastante potencial, sim. Vigiar roda muito bem com Jump Start, por exemplo. Então consigo ver aí um Shell, talvez um deck de controle. É uma carta que gera valor, sim. Gostei dela. É, a gente tava discutindo um pouco sobre ela. Eu vi em alguns grupos aí o pessoal discutindo bastante, fazendo a comparação óbvia com o Snapcaster, né? Mas o MP levantou a questão do custo, né? Realmente, mesmo tendo um custo, né, convertido baixo, né, de duas manas, o fato de ser duas azuis, né, sendo duas da mesma cor, em qualquer formato já pode ser um problema, né? Ainda mais o pessoal comentando, ah, pode jogar Legacy, pode jogar Modern e tal, mas o fato de ser duas azuis atrapalha bastante, né? Então, ela, no primeiro momento, ela me pareceu muito boa, e no final você vai avaliando as possibilidades, ela não encaixa tão bem, né? Mas o que não significa que ela seja ruim ou que não possa jogar esse formato que a gente imaginou que ela não fosse jogar, né? Pode acontecer aí sem problemas, né? É uma outra que deve jogar Standard é a próxima. É, falando, o MP falou do Jump Start aí, então nós temos a visão da Kimio... Você gostou, né, de colocar card difícil pra falar. Visão da Kimiomante. É uma instantânea de custo 3 genéricas e uma azul, que você compra 2 cards. E tem o Jump Start, né, o recarregar, que é a mágica aí da Guilda Izzet. Né? É mais uma carta daquelas de 4 manas pra você comprar 2 cards, né, recarregar sua mão aí, literalmente, né. Ela foi boa essa piada, né. E a grande vantagem dela é que você vai ter esse flashback virtual aí, comprou 2 cards, uma é terreno, vai lá, usa de novo, né, descarta seu terreno e compra mais 2 cartas. É. Então, é uma carta muito boa aí, principalmente pros decks control, imagino eu. E vem para substituir outras que estão caindo aí, né? Eu acho que nós já podemos nos acostumar que permanentemente haverá uma carta no standard azul, que vai ser 3 e uma azul, compre 2 cartas e faça mais alguma coisa. Uhum. É um inspirar um pouquinho melhorado. Acho que isso aí já vem acontecendo há algum tempo. O último foi o que dava energia e também dava vidência, né? Vamos ver se esse aqui vai jogar. Eu acho que tem tudo para jogar assim, né? Um recapitular. Lembra de análise profunda. Só que análise profunda você podia recapitular com um custo melhor. Você joga análise profunda no Pauper, não joga? E é muito boa, inclusive. Uma das melhores draws diretos aí que existe é o Deep Analysis. Ah, isso aqui é instantâneo. Pode fazer até melhor, quem sabe. Mas vamos agora pra Guilda Silesnia, ver uma das melhores cartas da edição. Acho que é a segunda melhor carta da edição, cara, pra mim até agora. Cavaleira do Outono. Uma verde e uma branca 2/1. Quando entra em jogo, você escolhe um. Coloca 2 marcadores +1/+1 nela, destrói artefato ou encantamento alvo, ou ganha 4 pontos de vida, né? Parece besta, mas não. Isso aqui merece sim ser raro, tem uma ótima arte, e é um ótimo substituto para aquele elfinho que destrói encantamento ou artefato no Modern e no Commander também, né? O Reclamation Sage. Uhum. Isso aqui é muito melhor que Reclamation Sage. Você consegue pegar com a companhia agrupada e pode fazer mais do que destruir um artefato ou encantamento. Se você precisa correr com o oponente ou bater, você pode baixar uma 4/3 em vez disso. Se você precisa de vida, você baixa uma. Escolhe o modo de ganhar 4 pontos de vida. Meio que um Kitchen Finx. E ainda 2/1 também. Então, ótima carta. Fantástica pra Modern, pra companhia agrupada. Eu fecharia meu set e estaria feliz. Uhum. Além que você falou da arte, a arte é fantástica, né? Você vê. Colocar nos detalhes aqui que realmente vale muito a pena. E o que você falou, né? O fato de você ter 3 opções, as cartas que tem 2 opções já são muito boas, né? As que tem 3 opções e ainda é um corpo, né? Faz dela realmente uma das melhores cartas já spoiladas aí. Eu acho que tem um grande potencial. Celeste é uma cor que não está sendo muito jogada no Standard, né? Mas eu acho que ela vem forte, essa combinação de cores. Eu acho que tem tudo para ser uma carta que vai fazer a diferença aí. Eli, você já tá vendo as cartas que nós selecionamos para falar aqui, né? Já falamos de várias também, acho que a maioria das míticas e raras já foram. Cara, fala sério, assim, depois de Troféu do Assassino, acho que essa é a carta mais impactante que tem. Provavelmente é melhor também, porque aquele demônio é muito bom, não tem defeito. Mas ele é 5 manas, né? Tá numa parte da curva também que ele não faz nada quando entra. Você pode pagar ponto de vida pra vigiar, mas vigiar não é vantagem de carta e tal. Não sei se você construa o deck ao redor disso. Esse cara aqui, ele vai mudar pra sempre o Modern. Não é o fato de ele, por exemplo, ser main deck de muita coisa, mas é o fato de você ter acesso a ele, sabe? Ainda bem que não é humano isso, né? Nossa, nem fala. Fala da nossa rainha, vai, antes que a Wizards tenha ideia. A gente costuma rogar praga, que a gente fala das coisas, elas acontecem. Pelo amor de Deus, não. Então, voltando aí aos Golgari, nós temos a Vraska petrificado. Ops, perde o jogo. É, pois é, a Vraska tá legal essa carta. É interessante que um mais dois dela você pode sacrificar outra permanente, tá? Pode ser um terreno, pode ser um encantamento, ou um artefato, uma ficha de tesouro, qualquer coisa, tá? E ela custa 4 e ela pode ir pra 6 marcadores quando entra em jogo. Também é uma forma de se defender, né? O menos 3 dela é Abrupt Decay, não é tão interessante no Standard. Mas é uma forma de se proteger, sim, né? Mata até o Goblin lança correntes. Então é uma planinauta serviceable, sabe? Ela faz o café com leite ali, o arroz com feijão, quer dizer. E pode ser que veja jogo, sim. Tá? É uma planinauta boa, né? Não é ótima, não é uma Sculptor, mas ela é boa, boa. É que você comentou, né? Você pode sacrificar qualquer coisa, ela gera vantagem de carta, ela se protege, ela pode destruir alguma coisa relevante, né? Seja criatura, seja outro Planeswalker, apesar de ter poucos agora de custo 3, né? Mas eu acho que é um Planeswalker. Ela tá em cores que são relevantes, né? Pro T2 atual. Ainda tem combinações, né? Que ainda podem ser utilizadas. Tem a própria outra Vraska, né? A de 6 manas. Então eu acho que ela tem mais chance de ver jogo do que os Planeswalkers que saíram em M19. O detalhe é que você não é obrigado a sacrificar uma permanente com mais dois dela, tá? Tá dizendo que você Exato. pode. Então você pode dar mais dois e passar o turno. Rápidos Cast. Aqui é DR. Eli, toda vez que a gente tem Dimir numa coleção, nós ganhamos um mago das sombras infiltrador novo, sabe? Um Shadow Mage infiltrator novo. Dessa vez não foi diferente, eu acho que ele é legal. A Ladra da Sanidade, uma azul e uma preta, 2-2, voa, tá? Melhor do que. Melhor não, é. Mais ou menos. Evasão similar à do Shadow Mage, né? E é raro, claro, é um espectro raro. O que que faz então? Quando causa dano de combate a um jogador, você olha as três cartas do topo do seu Grimório, exila uma delas com a face voltada para baixo. Em seguida o restante vai pro fundo e, perdão, vai pro fundo daquele jogador, e enquanto aquele card ficar exilado, você pode olhar e conjurar ele e gastar mana como se fosse de qualquer tipo para conjurá-lo. Eu acho que a gente tá perdendo Ela já me fugiu o nome. O 4 mana 3-3, 2-3 quando entra lá. 4 mana 2-3? O que você olha as 4 primeiras do topo do Grimório do oponente, o preto lá. Não, tô lembrado. É comum isso? Não, eu vou caçar o nome dele aqui. É aquele Etherborn, né? De Ah, do Ether. Gifted de Etherborn? Não, o Gifted é o 2-3 com Lifelink e Deathtouch. Aquela lendária de 4 manas, 2 e 2. Eu vou caçar Ah, ela aqui. sei, o Gaunt. Gaunt, isso, Gaunt, Isso. muito obrigado. E é uma habilidade. É basicamente a mesma habilidade, né? É a mesma habilidade. O A Gaunt diferença é olha as que lá quatro. é Essa trigado quando entra, né? É ETB, e essa aqui é quando causa dano, né? E o Gaunt, É bem ele põe a similar. habilidade na carta. Deixa eu ver como é que tá o texto desse aqui. Enquanto aquele card permanecer exilado, você poderá olhá-lo, conjurá-lo. Ah, esse aqui também põe na carta. Então, independente disso estar no jogo ou não, você ainda vai poder olhar e conjurar aquela carta. Pelo que eu tô entendendo aqui. No Gaunt eu tenho certeza que é assim, mas aqui acho que o wording é o mesmo. E como isso aqui tem voar, ele tem um grande potencial aí de jogar assim. Tudo bem que você não compra uma carta, como o Shadow Mage Infiltrator, mas é uma vantagem de carta de qualquer jeito, né? E ainda você tem a facilidade de jogar mana de qualquer cor para conjurar esse negócio. Pode ser até um terreno que você rouba do oponente, por que não, né? Sim. É. Não, deixa eu ver. Você pode conjurá-lo. No caso, se for terreno, não dá problema, porque ele fala conjurá-lo. Acho que não dá. não tem problema, né? Você, você não pode jogar terreno, é verdade. Porque não pode. Senão você pode pegar, mas não vai poder usar, né? Isso. Não seria jogá-lo, é verdade. Tem que ser carta. Mas mesmo assim, é vantagem de carta. Uma outra vai ser útil. Em três, você acha alguma coisa útil. Sim. Eu lembro que o Gaunt era muito utilizado. Ele começou como main deck, depois entrou como side para vários decks aí. Então, assim, é muito útil, né? Você poder atrapalhar o jogo do oponente, né? Seja tirando a carta-chave para ele fazer alguma coisa, né? Então, acho que é uma carta que vai ser bem utilizada e voltando, né? É o B, tem vários decks mid-range jogando aí. Então, acho que é uma carta que, possivelmente, assim que começar o novo T2, ela vai estar aparecendo em algumas listas aí. Sim, eu gostei como a Wizards fez o Magic ficar mais legal com efeitos similares. O espectro hipnótico, ele é muito legal para quem tá pilotando o espectro hipnótico, né? Mas para quem tá apanhando para ele, não, porque tá perdendo cartas, aleatoriamente, inclusive. Esse espectro, ele também produz uma certa vantagem de carta, mas ele não atinge o oponente em termos de reduzir o número de cartas dele, né? Ele vai te dar vantagem de carta através do deck do oponente. Então é interessante como o jogo tá mudando para ficar mais divertido. Tá mudando, não? A gente tá falando de uma carta que saiu na primeira edição, né? Já mudou. Ela começa a usar o lado positivo da história, né? Ah, não vamos fazer você atrapalhar seu oponente. Vamos fazer você ter possibilidades de jogar, de ter mais opções, né? De gerar mais recursos, não isso. Necessariamente minar os recursos do oponente, né? Isso, é uma forma inteligente de fazer as coisas. Gostei. E tem mais uma mágica vermelha interessante aí. É quase um reprint funcional aí, né? É. O Risk Factor é uma instantânea de custo 2 genéricas e uma vermelha, que diz o seguinte: o oponente alvo pode fazer com que essa carta cause 4 pontos de dano nele. Se ela fizer isso, se o jogador não fizer isso, você compra 3 cartas. Ou seja, então, se o oponente não causar 4 de dano nele mesmo, você vai comprar 3 cartas e ela também tem o Jump Start, né? É a comparação óbvia aí com o Brobeat, né? Eu não lembro o nome em português. Que a diferença é que você poderia causar 5, né? O jogador poderia se causar 5 de dano e você não comprar as cartas e morrer aí, né? Essa tem que causar 4 e tem o Jump Start. A gente tá falando bastante de cartas que te oferecem opções, né? Essa dá opções ao oponente, o que nem sempre é recomendável, né? Isso se chama Punisher Mechanics, e nós temos até um podcast inteiro sobre isso. Eu recomendo ouvir, né? Brobeat, a tradução é intimidar, mas é muito parecido o que você falou. A diferença é que aqui é instantânea, tá? E no Brobeat era feitiço. Punisher Mechanics, eles ficaram melhores com o tempo, assim, a Wizards aprendeu a fazer, né? Essa carta não é rara à toa, tá? Ele é Brobeat, pra você ter uma ideia, era incomum só, tá? Quando ele saiu originalmente. Então, eu consigo ver, sim, essa carta jogando. Depende muito do nível das cartas de queima, mas o fato de ter esse recapitular, né, o recarregar aí, muda muita coisa, cara. Porque como que é a sua postura, assim, imagina assim, eu tô usando contra você. Se você opta por tomar 4 agora, você tem que ter na sua cabeça que você vai ter que tomar mais 4 depois, né? Se não faz parte da sua estratégia me dar 3 cartas, ainda não vai fazer parte dessa estratégia daqui a um turno, muito provavelmente. Então você tem que estar apto a pagar 8 de vida, né? Ou você toma 4 agora só para me impedir de comprar 3 por um turno e para me fazer virar as manas. Mesmo assim, eu acho que eu tô na frente. Fora do standard, eu acho difícil. Você tem mais o que fazer com 3 manas. Você vai querer jogar 2 mágicas, por exemplo, num deck Boros Burn, por exemplo. Mas a carta é boa, sim, pro standard, e eu espero vê-la por aí. Punisher Mechanics é o tipo de carta que dá vantagem para quem analisa bem a situação, né? Para quem joga bem. Ela testa a sua habilidade no jogo. Então, curti. Num deck agressivo vai fazer bastante diferença, né? A gente viu várias cartas Boros aí que vão colocar o oponente nas cordas, né? Então você tem uma carta que tem o potencial de causar 8 pontos de dano no seu oponente, realmente é uma bem só, relevante, né? Uma carta só, né? Exato, exatamente. Você pode descartar um terreno aí lá no mid pro late game e aí trocar esse terreno por mais 4 de dano, né? Então acho que é bem forte essa possibilidade aí, né? Falando em Boros... Vamos falar de uma carta Boros que joga um turno extra, isso mesmo. É Chance de Glória, uma vermelha e uma branca instantânea mítica. As criaturas que você controla ganham um indestrutível até o final do turno e jogue um turno extra depois deste. No no começo da fase final daquele turno, você perde o jogo. Mas tem muita gente querendo usar isso aí. Cara, essa carta aqui não é um efeito inédito, tá? E, assim, uma hora um desses efeitos vai acabar jogando. Eu gosto, mas eu sou suspeito, porque eu joguei muito com o último recurso antigamente, que era o precursor desse tipo de carta, né? E eu adorava, eu adorava. Era bem temerário nesse caso. Mas como isso aqui dá a indestrutível pros seus bichos, né? Você poderia jogar no meio de um off-strike, por exemplo, tá? Pra poder ganhar um turno extra e atacar de novo com esses bichos que, teoricamente, estariam morrendo, por exemplo. Então, eu acho interessante, sim, por 3 manas, por ser instantânea, talvez veja jogo. Assim, não é o tipo de carta que você vai colocar 4 no deck, né? Pelo amor de Deus. A não ser que você tenha o emblema do Gideon, mas aí você tem que estar jogando Modern, porque já vai sair do T2 logo mais. Já era. É. Mas é isso, cara. Por spoiler, chega, só manda uma errata aqui. Quem for jogar o pré-release, tem uma carta dupla chamada Inverter e Inventar. Ela é Izete. E uma das partes dela fala que você pode inverter o poder e a resistência da criatura, mas não diz até o final do turno. Mas tem uma errata para ela, tá? Então, se você abrir essa carta, chama o juiz, vê se ele tá ciente dessa errata, porque é só até o final do turno que vai inverter, senão fica um caos para marcar. Faz sentido, né, cara? Justo, justo. É, fica um caos para saber o que qual o poder e a resistência original e para onde inverteu, e se inverteu de novo, isso aquilo. É o que mais é... nós brincamos semana passada, ele, que em Dragon's Maze tinha Gate ou Shockland, né, em todo booster, e foi só falar isso que eles anunciaram lá no Twitter que sim, nessa edição todo booster vai ter um Gate no lugar dos terrenos básicos, tá? O que, aí sim, aí meus decks de 3 cores vão sair. Agora tem implicações graves aí pro standard. Significa que ou você vai poder fazer decks de 4 cores, ou 3 cores pressionando 2, ou vai ser muito fácil e muito consistente fazer decks de 2 cores, né? Dados os custos de mana, inclusive, né, tá bem estranho aqui. Tem muitas cartas de custo duplo, ou custo quádruplo, sabe? Que custa, tipo, 2 azuis e 2 brancas. Ou melhor, 2 azuis e 2 vermelhas. O Niv-Mizzet custa 3 e 3, né? Exato. E, assim, não são exceções, não. São muitas cartas, assim. Parece até que estão preparando a volta de devoção, sabe? Então, por causa disso, eu acho que não vai ser uma festa de decks de 4 ou 5 cores, como era no limitado de Alara, tá? Mas isso é uma notícia boa, sim, pro limitado, porque você não precisa se prender tanto, vai facilitar spoilers eventualmente, então é bom jogar o pré-release já sabendo disso. É, uma outra coisa, nós falamos de Marcha das Multidões, ele tem o Lubufo, aquele homúnculo lá que não tem vogal no nome, ele tá naquela arte. Se você procurar, ele tá escondido atrás da perna de alguém, mas se você procurar, você encontra. Tá aí a dica só. Tá vendo ele aí, ele? Tô. Tem gente, eu vi no pessoal no WhatsApp, compartilhou, acho que umas 3 ou 4 cartas que ele tava lá e eu nunca tinha visto. Ele é tipo Onde Está o Wally, né? É aquele bichinho de outros desenhos. Não vou nem falar o nome, senão vão achar que eu sou velho. Tem uns bichinhos desses que é o nosso Michael Wazowski. É, ele mesmo. Ah, nós erramos uma coisa aqui, tá? A Chance da Glória, essa última carta que nós falamos, ela faz uma coisa parecida com um inverter que eu falei. Ela dá indestrutível pra sempre, tá? Não é só até o final do turno, não. A imagem que nós tínhamos aqui tava adulterada. Acabei de verificar isso. Então, esse indestrutível pra sempre, ele é proposital, porque teoricamente você tem um turno pra ganhar o jogo. Então não tem que se preocupar tanto com a marcação. E pra ele não vai ter errado, já afirmaram antes. O problema é se você de fato conseguir sobreviver nesse turno, né? Aí tem que colocar um marcadorzinho de indestrutível em tudo que você tem. Elias, tokens de guildas de Ravnica saíram. Qual é a sua preferida? Eu sou sempre meio ruim de escolher, porque eu gosto de token pra caramba, então eu nunca consigo decidir qual que eu... Ah, vai. Ó, engraçado que tem poucas tokens, né, pra uma edição grande. Mas acho que tem 16 tokens, eu acho, né? Não, são só esses aqui. São 6 tokens e 2 emblemas só. Nessa coleção, mais. Pelo menos. E... as duas imagens mais lindas é o Anjo e o Goblin, pra mim. Mas a melhor arte ainda é o Goblin, cara. Esse Goblin tá sensacional. Ele é de Boros também, né? Vou ser sincero pra você que deram uma caidinha nas outras no final, né? Esse inseto tá bem feio. Tá ruimzinho. Né? Esse Elf Knight também deixou um pouquinho a desejar. A mesma coisa do soldado. Tá bem... Essa pomba azul aqui não dá, né? Normalmente eu gosto dessas fichas de passarinho. Então a ficha de pássaro 1/1 parece uma pomba mesmo. Tá bonito esse aí. Tá, não é nem um pássaro, nem uma pomba, nem uma ilusão, não é nada. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser tirar suas próprias conclusões, tá? Vamos falar de uma carta promo que saiu e que não está acessível para todo mundo. É um Serra Angel Foil promo de um evento que aconteceu no Japão, cara. Eu vou até deixar o link aqui para quem quiser ver a imagem, né? O artista foi lá mesmo para assinar as cartas, tá? Uma edição super limitada. Só que é Anjo Serra, né? Então é só para colecionador de anjo, para colecionador do artista, por exemplo, né? Esse aqui é da convenção e é do Scott M. Fisher, um artista bem consagrado aí do México. Linda a imagem, é claro, e é limitada, o que a torna ainda mais linda. Né? Não sei por quê, mas sempre tem um apelo maior, né? Ele não tem jeito. Verdade. Divulgar um evento aqui, o Eternal Challenge número 3, vai acontecer em Brasília, dia 20 de outubro. Para quem joga Legacy, dá uma olhada lá, vai ter R$ 5.000 em prêmios, tá? Eu vou deixar o link do evento do Facebook aqui e até lá a gente vai tentar também falar de Legacy novamente, né? E quem sabe até com o organizador aí, que é o Faust do Eternal Magic Brasil. Bom, vou falar de circuito profissional, Elise. Ano que vem vai ter 6 Pro Tours. Nossas chances aumentaram. Lá, agora ficou facinho, Oh, agora tá fácil. São 6 Pro Tours. 50% a mais era o que faltava para eu conseguir minha vaga. O problema é que tem 50% a menos de vagas, tá? O número de vagas por Pro Tour desceu pela metade. Em vez de um máximo de 400 jogadores, agora tem máximo de 300 jogadores, né? Vai chegar 200 a 300 jogadores por Pro Tour. E não vai ser assim, um mês sem Pro Tour, um mês com Pro Tour, um mês sem, um mês com. Não, a agenda tá um pouquinho convoluta, digamos assim. Ó, tem fevereiro, abril, junho, julho, novembro e dezembro. Então tem os meses colados aí com Pro Tour. Os formatos eles ainda vão falar, né? Tem três nos Estados Unidos, um no Reino Unido, um na Espanha e um na Austrália. Podiam ter trazido um pro Brasil, né? Pro Tour Rio de Janeiro. Isso é bacana, né? Pro Tour. Ah, que mais? Que outra cidade? Pô, no Nordeste tem umas cidades bonitas de fazer, cara. Sim, fazer um Pro Tour Recife. Opa! Pro Tour Porto Alegre, talvez, também lá no Então. sul. Pro Tour Buenos Aires. Sim, Santiago. Santiago. E uma coisa interessante para quem curte ver esses números aí é que em vez de distribuir 1 milhão durante um ano nos Pro Tours, eles agora vão distribuir 1,5 milhão de dólares. Então a premiação aumentou 50% porque tem mais Pro Tours também, tá? Então o esquema competitivo vai ficar mais competitivo ainda, já que você tem menos vagas. Vai ser interessante de acompanhar. E nós teremos aí mais. Formatos, mais decks para ver mais energia sendo colocada nesses campeonatos. Eu me dói um pouquinho ele, porque até agora nós chamávamos Pro Tours pelo nome da coleção que caracterizava aquele formato limitado, né? Porque só tinha um Pro Tour por coleção. Então, se eu te falar, ah, lembra do Pro Tour Retorno à Ravnica? Bom, Retorno à Ravnica você sabe que mais ou menos que ano era, se você jogava ou não, o que que estava no standard, né? E lógico, como foi o maldito limitado daquela coleção. Agora, se eu te falar, Pro Tour Richmond de 2019. Puf, você vai lembrar. O ano dá uma dica, mas é só isso. Então, e essa parte é meio triste, mas não tem como, com 6 Pro Tours, né? Não tem como, vai ter que repetir formato limitado. Sim. Eu acho. A gente comentou, acho que foi no último episódio, sobre a inclusão de uma equipe, né, para poder falar sobre o Pro Tour. Então, assim, claramente a Wizards tem começado a se mexer em relação a isso, né? Como a gente já falou, eventualmente pode ser que não dê certo, que o público não aceite, que os prós não gostem e que o formato. Eu imagino que eles querem colocar mais torneios para deixar ele mais dinâmico, né? Ter mais alterações próximas, né? E aí talvez deixar o formato menos estável, né? E aí trazer um dinamismo, atrair um público diferente ou mais público e tal, né? Além da questão do prêmio, que também já está melhorando. O fato de ter 6 Pro Tours, por mais que a quantidade de vagas seja a mesma, vai diluir. Então você, eu não sei como é que vai ser isso, mas você vai ter mais oportunidades de participar. Teoricamente, eu não sei como é que vai ser essa distribuição de PPTQs e RPTQs. Eles ainda vão dar mais detalhes nas próximas semanas. Mas tende, né, a, por exemplo, se o RPTQ dava vaga pro top 4, ele vai dar só pro campeão e pro vice, só que agora você vai ter dois, né, por causa da questão de período. Então talvez melhore nesse sentido, né, mas aí a gente vai ter que guardar os próximos capítulos aí para poder saber. É como a gente falou, É uma mudança, vamos ver como é que o cenário competitivo vai responder a isso aí. Espero que seja para melhor, né? Eu também, eu também. Falando em competitivo, o campeão nacional, o João Lucas Caparossi, escreveu um report que está lá na Liga Magic, que eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Assim como o Sanduíche, que também escreveu mais um artigo na Liga sobre potenciais cartas para ficar de olho nesse novo standard, tá? Eu não vou falar as cartas aqui, né? Eu vou sugerir que o ouvinte vá lá e leia, mas tem algumas aqui bem interessantes que eu até tinha esquecido que estavam no standard, cara. Então, vou deixar pimentado aqui, mas vão lá porque o Sanduíche manja bastante dos formatos, então vale a pena. E uma coisa interessante ainda sobre o competitivo, o Luiz Salvato e o Seth Manfield empataram na corrida pro jogador do ano. É o jogador que tem o maior número de play points conquistados, né, nos campeonatos desse ano. Então eles vão ter que jogar pelo título. A Wizards ainda não falou como, né, mas eles vão ter que inventar uma maneira aí de eleger o jogador do ano por um embate 1-1. Tem gente. Ainda sobre competitivo, lá na semana passada, o PV mandou bem de novo. O time dele fez top 4 lá no GP. Acho que foi Detroit, né? Foi um GP de time, então a gente não deu muita atenção. Mas parabéns aí ao PV, que de novo, né? PV, Matt Nazi, não sei mais quem ainda tinha no Fireball. Mandaram bem aí. E esse fim de semana, já que a gente falou nos prós, aí tem campeonato mundial. São poucos jogadores e não tem nenhum brasileiro, mas tem o Márcio Carvalho, o Salvato e o Javier Domingues, tá? Além do campeonato mundial, vai ter a final dos times, e aí sim tem brasileiro na final dos times, né? O formato do Mundial vai ser draft de dominária, por algum motivo estranho, né? A gente já passou de dominária, mas sei lá, tá bom, vai. Acho que M19 tá. Acabou, acabou, Já vendeu acabou, tudo. tá velho demais. E vai ser standard também, né? Mas a final de equipes vai ser selado de guildas de Raven. Mas você fala, pô, mas guildas de Raven com o pré-release é só daqui a 2 semanas. É, mas eles vão jogar selado antes, porque eles são foda. Aí eu te pergunto, faz um campeonato mundial nas vésperas de um lançamento de uma coleção nova. Aí você faz um draft de duas coleções atrás e um selado de uma coleção que não saiu. E não quer que a gente fale, critique de alguma forma? Sei lá, cara. Qual a coerência, meu Deus? É muito estranho, é muito estranho. Eu acho que a grande estrela desse stream, claro, que vai ser a final de equipes por selado de Guilda de Raven, cara. Todo mundo vai querer ver as cartas novas, vai querer ver os arquétipos que eles bolam aí. Vai ser selado de time ainda, então nem eles vão saber direito o que eles vão poder pilotar. Vai ser assim na O hora, vai ser spoiler surpresa. vai ter. Acho que começa na sexta o campeonato, né? Isso, são 3 dias, 21 até 23. Então você imagina, o full spoiler deve sair na quinta, provavelmente na quinta ou na sexta. Então, tipo assim, eles vão estar há algumas horas que receberam o full spoiler. É, sim, eles vão ter Tipo, um tá tudo esquema selado. especial para estudar a edição. Se eu não me engano, eles vão receber umas caixas também para treinar entre eles. Mas é pouco tempo, né? Não é comparável ao tempo que tem normalmente. Tipo, o Márcio Carvalho até costuma fazer uma apresentação de PowerPoint para a equipe dele e tal. Ele estuda o formato para entender. Agora eles vão ter que trabalhar juntos para isso. Essa parte vai ser interessante. Vamos ver como é que ele se sai nessa. Vai ter que usar bastante da experiência, né? De como sair dessas situações. Vai ser bacana de ver. Aconselho quem tiver curiosidades aí sobre o limitado dessa coleção, acessa lá. E o sobre o mall, cara, o Legacy Cubo vai até dia 27. Então quem tá ouvindo isso ainda pode jogar o Legacy Cubo lá no mall. E por fim, vocês vão começar a perceber marcadores novos lá no mall. Isso mesmo. Quem joga mall vai ver marcadores coloridos, vai ver uns símbolos diferentes nos marcadores, que é algo que eles estão fazendo para melhorar a interface com o usuário, para você identificar melhor que tipo de marcadores as cartas têm. Então é isso, não é muita coisa, mas é uma melhora visual que qualquer melhora visual naquela coisa é bem-vinda, né? Não, eu li essas explicações, né, de os motivos e tal. Eles criaram uma equipe para poder fazer esse tipo de estudo e tal. É bacana você ver o nível de detalhe que o pessoal dá para simples marcadores, né? Mas vamos ver qual vai ser o resultado, pelo menos dos visuais. A gente sempre reclama dos visuais, né, do mall. Colocar uma equipe para fazer um trabalho em cima de uma parte visual do mall, né? Mesmo que ainda seja uma amostra pequena, né, do que é o mall, é um trabalho que a gente tem que ver, né, avaliar e reconhecer, né, se realmente ficou bom aí. E quem puder, dá seu feedback, né, dá seu retorno aí para mostrar, né, que o pessoal tá no caminho certo, né? Não vamos só falar mal, né? Isso aí. E vamos falar mal dos preços, então, agora. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Nenhuma carta disparou de preço, não. Tá? É, tem uma só carta que ela cresceu bastante, ela vem crescendo constantemente, tá? Que é o Stitcher Supplier de M19, aquela incomum preta de uma mana 1, que quando entra em jogo ou morre, tomba três cartas do seu próprio Grimório. Né? Isso aí tá jogando bastante Modern, tem bastante interação com as novas cartas que vão entrar no Standard, então subiu 40% em uma semana e tá $1,50. É, $1,60, vai. É pra um incomum, né? Sim, um incomum que em termos de combate não faz nada, né? É, tem apenas uma habilidade que ainda é uma incógnita, né? Sim. É, imagino eu que seja pela aposta de Ravnica, né? Não é nada que tenha no momento esteja jogando, né? Então vamos ver o que vai sair disso aí, né? No Modern as coisas estão meio estagnadas, mas uma carta que raramente a gente vê alteração de preço subiu 10% em uma semana, que é o Confidente Sombrio, Bob. Ele tá $72 quase, em média, nas lojas americanas, tá? É, cuidado com o Bob, então. Chegou a sair um, imagino eu que seja um fake spoiler do Bob, né? Agora em Guilda Chave, que eu cheguei a receber no WhatsApp. Ah, é muito mas forte, também, cara. É muito também forte. Acho, standard, também acho. Também acho. Infelizmente, mas chegou rola. A sair. Não sei se é por isso também que ele teve esse aumento aí. Uma carta que já estava meio estabilizada, né, em termos de preço. De repente subiu um pouquinho aí. Não sei se tem esse sentido, mas... Mas, poxa, cara, $70 também tá na hora de baixar, né? Se você quer montar um Jund ou algum deck aí que vai 4 Bob, você tá perdido. Não, dólar a 4 ainda, tá louco. Aí você põe aqui, só na lista aqui, né? O Bob e o Thermogoyf. Aí fechou, né? Vende o carro, vende a moto. Aí você tem a Fastlane BR, a Liliana. Falando em queda de preço, para quem já tiver o seu Commander ou seu deck Modern, precisar da Chandra Mind Sculptor, ela deu uma bela baixada, cara. Ela tá R$55. Sim, vale a pena. A gente tem falado, né, de algumas cartas. Balista, verdade. A própria Chandra, né, que tiveram valores bem altos aí há pouco tempo. E provavelmente aí deve ficar mais uns 3 meses aí em preços aceitáveis, mas daqui a pouco ela vai começar a sumir do mercado. E então quem tem vontade de ter isso aí, eu imagino que a Chandra vá jogar mais no Modern, né? É um custo possível, né? 4 manas aí, com 4 habilidades relevantes, inclusive pro formato. Ela não joga tanto, né? Tem poucos decks que jogam, mas eu acho que agora com essa manutenção do preço aí, eu acredito que vai ter mais cópias aparecendo aí em alguns decks. Isso aí. Por fim, para fechar o Modern, eu tô vendo aqui na Liga Magic os preços no Brasil da Leyline Preta, que tinha tido um spike há pouco tempo, eles voltaram a descer, tá? Tá R$180 uma Leyline Preta. É uma carta que não saiu em muitas coleções, né? Só tem cópias em Pacto das Guildas e M11. Então, dá para entender, ela também é muito usada em decks Modern para sideboard. Tá R$170, R$180 você consegue nas lojas brasileiras. Então, ela tinha passado R$200, né? Então, tinha dado um baita spike antes, é verdade. E agora deu aquela voltinha. Ainda tá muito cedo para falar dos preços de guildas de Ravnica, mas semana que vem já dá para dar um tapa neles, né? E por enquanto a gente tem que ir pro combate, porque tem um convidado especial para dar um report. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rakdos Cast. O nosso convidado, ele é o Grilo, o Griloso, nosso artrópode lendário aqui. Ele gravou um report lá, ele jogou o GP Estocolmo, que foi Modern, né? Ele marcou, inclusive, o final da temporada profissional 2017-2018, tá? Agora vai ter o Mundial, depois vai quebrar uma semana, e aí a gente vai voltar tudo do zero, tá? Uma nova temporada 2018-2019. Mas antes de colocar o report do Grilo, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse GP. Ele foi bem diverso, o número de decks de KCI caiu demais também, tá? Ele foi vencido pelo André Stratsky, que queria parar de jogar, Ele continua ganhando, né? Então eu vou fazer, falar que na era eu também vou parar de jogar. Vou parar de jogar. Acho que vou parar de jogar Se também. eu não ganhar o próximo pré-release, eu vou parar de jogar também. Quem sabe isso aí ajuda, traz sorte. Também teve o Luiz Salvato, esse mesmo que a gente falando, e o Joe Larson no mesmo top 8 que ele, tá? Olhando o top 8 aqui, qual foi o deck vencedor? Teve três cópias, não só o vencedor, né? Teve três cópias no top 8 de UW Control. O vencedor foi Burnt Spirits, teve duas cópias de Burnt Spirits. Então dá pra jogar com deck agro UW no Standard sim. Na verdade é Burnt, né? Porque ele tem quarta companhia Splash. agrupada. É. O que viabiliza esse deck, na verdade, é o. Eu acho, né? Que é o Spell Queller, o supressor de mágicas. Sim. Ele deixa você ser agro, mas com essa válvula de segurança aí. Mas eu falava do W Control, ele tem sim três decks do W Control, sim. O pessoal tá adorando fazer split de Jace com Teferi, tá? O Jace Mind Sculptor com Teferi, Herói de Dominaria. É, apareceu uma cópia do Mono White Martyr também, aquele deck de ganhar vida com Martyr of Saints, tá? Que usa Proclamation of Rebirth, de Julgamento, Rune de Halo, essas coisas. Usa até uma vacina. Esse eu achei legal, usar uma vacina, Arcanjo Avacyn, né? Aquele de 5 manas, 4-4 flash e tal. Esse eu curti. Mas, de novo, esse deck apareceu no top 8. É bom ficar de olho nele. Tem uma cópia de. Deixa eu até fazer uma observação aqui. Pois não. Esse deck usa um Cameo of the False Hope, quatro Squadron Hawk e quatro Tremen Spectre. Olha só, o Pauper fazendo sucesso. Ah, ele é um 16 alvos Pauper, né? Não, mas eu achei interessante aparecer Tremen Spectre, porque Tremen Spectre jogou o T2, né, na época de Innistrad e só joga Pauper, não joga mais nada, né? E a carta é boa, E viu? Squadron Hawk, vale a pena ver essa carta jogando sempre. Mas É vamos voltar ao normal. um deck de bicho, é um deck de bicho. Deck de bicho e ele vive bem no final do jogo com a Ymeria também, né? Ymeria Skyward. É, mas vamos falar de Storm agora, porque tem uma cópia de um deck de Storm, e é o deck que nós conhecemos mesmo, tá? Usa 4 Baral e 4 Goblin Electromancer, que inclusive vai voltar no Standard, né? Ele vai continuar sendo Pauper também. Sim. E usa. Tem também, por fim, um Jeskai Control nesse top 8. É isso, né? O Jeskai Control é o típico deck de Bolt e Snap Bolt. É isso. E busca por Ascanta de novo, sempre duas cópias fazendo sucesso nessa ideia. O legal é que o Jeskai Control falou: Planinauta, só Teferi. Usa duas cópias de Teferi, nada de nenhum outro. Acho que a procura por Ascanta é uma carta que definitivamente não deve mais sair do Modern, né? É, ela entrou pra ficar, verdade. É um ótimo drop 2, né? Já que você não vai dar counter nas coisas, né? Não vai guardar a mano ali que o pessoal tá usando isso aí. Agora, ô Exatamente. Eli, você, vamos. Diga pra gente o nome inteiro do top 8 do GP Hong Kong. Por que que você acha que eu escolhi Estocolmo? Eu te desafio a falar. O legal é que para alguns deles, eu não sei se eu tô sendo maldoso aqui, mas é verdade. É, como a Wizards não coloca o traço antes do nome do deck, parece que o nome do deck faz parte do nome de alguns deles. Por exemplo, o vencedor do GP Hong Kong se chama Shu Fei e ele jogou de Tron. Shu Qual Fei que é o nome Tron dele? poderia ser um nome, né? É verdade, tem os outros que são Jeskai, Jeskai Tempo, Burn tudo bem, Five Color Human tudo bem, mas dependendo do nome parece que faz parte do sobrenome. Tron, cara, Tron pode ser um sobrenome de qualquer pessoa, não é porque ele é Takumi asiático, né? Utsunomiya Brindivine. É, esse segundo nome tá difícil, mas vamos lá. Quem venceu foi Tron. Ninguém gosta de Tron, então a gente passa. Segundo Zuno Bridgevine, eu joguei com esse deck, cara, no Magic Virtual. É uma delícia jogar com ele. E o que joga muito nele é o Stitcher Supplier, essa cartinha de M19. Você quer começar com essa carta e milar um Bridge from Below e uma Vendivine, e no segundo turno jogar a Faithless Looting e tentar arrancar alguma coisa aí. Os Bloodghast, Gravecaller, alguma coisa assim. É um deck que roda muito bem. Eu gostei de jogar com ele. Mas infelizmente ele não é interativo, né? Assim, de interação ele diz o quê? Brutalidade coletiva, né? O resto ele tenta ser rápido trazendo o bicho do cemitério. O interessante é que ele tem um Greater Gargadon. O deck que eu tava usando também tinha um. Ele ajuda bastante porque o Bridge from Below, não sei se o pessoal conhece, né? Quando um bicho morre, um bicho do oponente morre, o Bridge from Below é exilado do teu cemitério. Então, quando você está com o Gargadon suspenso, as suas criaturas entram em combate. Você pode sacrificar aquelas que vão matar as criaturas do oponente antes de causar o dano. É para isso também que você usa. E é também, é claro, às vezes aquele 9-7 com ímpeto faz diferença também. Faz pouquinha diferença, né? É, tem um Jeskai Tempo aqui. Jeskai Tempo também é o deck de Bolt, Snap e Bolt, né? Tem um Jeskai Milagres, gostei de ver. Tem um Five Color Humanos ali. Tem dois Five Color Humanos aqui, voltando a aparecer. Um Jundi, ó, falando em voltar a aparecer, um Jundi. O Jundi tá, tem quatro Polinautas, três Lilian do Véu e uma Chandra Mind Sculptor. Legal, legal. Ele tá usando três Scavenging Ooze de main deck também, tá? É, e por fim, um deck de Burn no top 8. Olha, eu gostei da diversidade desse top 8, hein? Tá Sim, legal. um pouquinho de tudo que tem aparecido aí, né? É, cara, tá legal. Burn agora tá usando quatro Skullcrack de main deck, né? Não tem jeito, tem que se proteger. É, tem muita coisa aí pra ganhar vida, né? Então, É. melhor não arriscar, né? É, isso aí. Vamos voltar para Estocolmo rapidinho para soltar o reporte do Grilo e logo mais voltamos com a fase principal. Rápidos Cast. Aqui é BR. Aqui é o Grilo fazendo uma participação especial do Rakdos Cast dessa semana. Esse GP foi Modern e eu joguei de UR Storm. Eu não peguei nenhum buy, acabei não conseguindo nenhum. Não jogando nenhum no try, eu também não consegui treinar tanto, né? Então, game 1 não precisa treinar, pelo menos eu não precisava treinar tanto, mas pro sideboard era uma coisa que eu precisava treinar bastante, acabei não treinando. E eu acho que isso pesou bastante no meu resultado. Bom, mas enfim, torneio razoavelmente grande, tinha bastante loja interessante lá, eu peguei muita coisa, tô muito feliz que consegui desovar aquele monte de Masterpiece que ninguém queria pegar porque era super caro. E de pro player, eu reconheci o Joel Larson, claro que porque ele meio que mora em Estocolmo, então não tem como não aparecer. E eu também vi o Bolovo lá, mas eu não cheguei a conversar com ele. E também teve o Luiz Salvato lá, que se não me engano foi finalista, eu acho. Mas também apareceu o cosplayer de Karn, eu não sei se vocês já viram o cara que... Pô, cosplay super legal, o cara parece lá gigantão, com toda a armadura do Karn, super legal. Enfim, deixa eu ver. Bom, vamos direto pro que me interessa, né, que é o Grand Prix em si. Rodada 1 eu fui lá e joguei contra um deck que eu acho que é um deck chamado Jeskai Tempo. Mas, do jeito que o cara descreveu que o deck dele era, parecia meio que Homebrew, porque ele falou, não, isso aqui é um Jeskai Flyers com um monte de spells, etc, etc, alguma bobagem dessas. Então depois eu ganhei game 1, geralmente quando você joga de Storm você ganha o game 1, porque pega as pessoas meio que desprevenidas, né? E quando eu fui sideboard já não fazia a menor ideia do que de como fazer sideboard, então eu sideei como se eu estivesse sideando contra humanos, única e exclusivamente porque eu vi um Mantis Ride lá no meio. Mas enfim, ele ganhou o game 2 e eu ganhei o game 3, então não tem muito o que falar, né? Foi um treco meio estranho. Rodada 2 foi um Mirror, assim, logo cedo no torneio já peguei o Mirror Match de Storm, que é uma coisa meio bizarra. Digamos assim, game 1 é uma disputa pra ver quem ganha primeiro, e game 2 começa a ser uma coisa meio esquisita, que é uma disputa pra ver quem consegue manter o Baral no campo de batalha. Aí foi uma coisa meio que, acho que foi no game 3, foi uma coisa meio engraçada, né, que o cara foi lá, resolveu o Baral, só que não combou nem nada, aí eu tava com metralha na mão, aí eu comecei a fazer as spells, aí eu achei, eu acho que eu consigo fazer tal coisa e matar o Baral dele, e cheguei, vamos continuar fazendo isso, porque pra não desperdiçar o Grip Shot, né? Eu vou matar o Baral e o resto vai na cara dele. Aí eu fui fazendo. Aí quando eu fui ver, eu tinha exatamente a mana e o Stormcout necessário pra matar ele com dois Grip Shots. Então, foi uma coisa meio esquisita. Terceira rodada foi contra um Gorius Vengeance preto e vermelho que usava Quicksilver Amulet, que eu acho isso muito questionável, mas eu também não vou julgar ninguém. Quando eu perguntei pro cara porque ele tava usando Quicksilver Amulet, eu já tava pensando que ele ia falar, não, porque não consegui tipo, de Breach e tal, e ele falou, não, eu tô usando Quicksilver Amulet porque eu só posso usar 4 Through the Breach. Então, isso sim é o cara dedicado ao combo. Mas eu acho que nessa rodada foi a rodada que eu mais sobrevivi ataque de Enharku em todo meu histórico de Magic. Game 1, eu consegui fazer aquela delícia que é o cara descartar Enharku, tentar dar Gale's Vengeance e em resposta você dar Noxious Revival pra colocar no topo do deck dele. Eu acho que esse eu não ganhei. Esse game eu não ganhei, foi, eu ganhei de 2-1 a rodada, mas esse primeiro game eu não ganhei. Aí, game 2, eu lembro que o cara cometeu um erro de me fazer uma magia de descarte, acho que era foto 6, mas não tenho certeza. Aí ele tinha a opção de pegar Empty the Warrens, mas ele não pegou, então eu fui lá e fiz Empty the Warrens pra, tipo, 6 ou 8, não lembro. Aí ele foi lá, resolveu o Through the Breach, me bateu com o Yumaku, e aí eu simplesmente sacrifiquei todos os meus terrenos, fui a 5, aí matei ele com os goblins. Aí, game 3, eu não lembro exatamente como foi, mas eu ganhei também. Enfim, então, até agora 3-0. Rodada 4 foi contra acho que foi contra humanos. E foi a primeira vez que eu joguei de Storm contra humanos. Mas que toda a palavra na praça era que a match era bem desfavorável pra mim. E pra ser sincero, eu não senti isso, né, jogando contra esse indivíduo. Eu não sei se as pessoas realmente estão erradas ou se eu só tive sorte, mas game 1, o cara viu que eu estava de Storm e ele resolveu arriscar desovar a mão inteira dele. E ele tava lá com um monte de bichinho e tava com aquele 1/1, quando você baixa um mano ele ganha um marcador +1. E ele tava com, sei lá, tipo 7 marcadores, ele tava com um monte de, sei lá, Thales Lutanus. Aí beleza, eu fui lá, aí eu fui fazendo minhas spells e tal. Aí o Storm Count não tava razoavelmente alto, mas não dava pra matar ele, mas dava pra matar todas as criaturas dele. Então eu tava lá com um Storm Count de, sei lá, 10, 11, e fui lá, tá, matar isso, blá. Então, beleza, eu gastei um monte de recurso, tá, então provavelmente ia levar um tempinho pra eu conseguir voltar o Storm, mas o cara tava sem uma mesa nenhuma, tava sem carta na mão, e eu eventualmente eu ganhei, né, porque o deck de humanos, às vezes, lembra bastante Affinity, você pode desovar a mão, tem uma board imensa, mas se perder tudo, já era. Aí, deixa eu ver, eu não lembro se teve game 3, mas essa rodada eu ganhei, mas assim, não sei se, de novo, não sei se tive sorte, alguma coisa assim, mas eu não lembro de ter sofrido contra o pirata lá que tira a carta da mão, nem contra a talha, nem nada. Então, foi até que fácil pra uma rodada, pra um match que as pessoas falam que é super difícil pra mim. Então até agora eu tô 4-0. Quinta rodada é contra Jundi, que era um match que eu realmente não queria enfrentar, porque Jundi é provavelmente um dos matchups mais difíceis, se não o mais difícil. Aí esse aí, gente, eu não tive nenhuma chance. É tipo, game 1, toma soco de descarte na cara, você não fica todo sem recurso, você, sei lá, fica, o cara fica te batendo com um monte de Bros de Verdelf e Liliana do Véu, e você lá só com, sei lá, o Rito Pirético na mão, mas droga nenhuma, ele varreu o chão com a minha cara, e o game 2 não foi muito diferente. Então, agora eu tô 4-1 no torneio, né? Mas ainda otimista. Aí, a sexta rodada foi contra Hardness Chaos. E Hardness Chaos, eu sinto que é um matchup muito favorável pra mim. Hardness Chaos é meio que um misto de deck agro e deck combo, né? Que você vai lá, você faz o Hardness Chaos, Ravager, e você faz o Walking Ballista, aí você sacrifica um monte de porcaria pro Ravager, mas com cada artefato que você sacrifica dá 2 marcadores, aí você sacrifica o Ravager e dá aquele monte de marcadores na balista, +1, e faz estrago, né? Mas assim, é um deck rápido, mas não é tão rápido quanto o Storm, e ele também não tem tanta interação assim. Talvez se ele conseguir resolver uma balista pra 3, ele mate o Baral, o Electromancer, mas não é uma coisa que acontece com extrema frequência, muitas vezes ele provavelmente vai ter que gastar o turno inteiro dele e gastar a balista dele fazendo isso, né? E posto sideboard, as coisas ainda são meio favoráveis, porque todo o hate que ele coloca é coisa que morre para as cartas sideboard que você já usa de qualquer jeito. Então, você vai sair, quando você joga contra esse deck, você vai sair de o quê? Você vai sair de Abrade, você vai sair de Shattering Spree, e o que ele vai sair de? Ele vai sair de Dumping Spear, vai sair de Grafted Cage. Então, meio que o seu hate pro deck principal dele também já dá hate no sideboard, né? Então, game 2 também ganhei. E beleza, agora tô 5-1, super otimista. E só preciso ganhar mais um pra ir pro day 2, né? Mas aí é que já tava começando a ter a fadiga do GP, né? Então, 6 rodadas de jogo. Então, a sétima rodada foi contra outro Hardness Chaos. E só que dessa vez não foi tão bem pra mim. Eu tava começando a cometer bastante erros. Teve uma hora que eu tava com explosivos fabricados. Tava pra 1, então ele ia tirar bastante do board dele. E meu plano era fazer ritual, ritual é ritual pra poder fazer Gifts and Given e estourar os explosivos fabricados no mesmo turno. Só que eu errei a conta, porque quando você joga de Storm, às vezes você já tá meio que acostumado a considerar o desconto do Baral ou do Eletromante. Mas eu não tinha nenhum desses dois no campo, e então eu joguei um ritual fora para nada. E era um ritual que teria me ganhado o jogo. Simplesmente assim. Então, se eu só tivesse feito o ritual Gifts and Given, eu teria ganhado. Game 2 eu ganhei, tudo correu perfeitamente. Aí Game 3, ih, rapaz, o que aconteceu? Eu fiz lá minhas coisas, eu fiz Gifts and Given no passe pra. Foi for the win, né? Se resolvendo eu ganhar no meu turno. Aí ele foi lá e uma das cartas que eu peguei foi Pest in Flames. Aí ele foi. Jogou Pest in Flames no cemitério e deu Surgical Extraction no Pest in Flames. E eu não tava esperando por essa. E tá aí uma das minhas falhas em não me preparar do sideboard, porque eu não sabia que esse deck usava Surgical Extraction no sideboard. Também não sei se era comum, talvez às vezes o pessoal simplesmente usava, não sei. Mas o que acontece é que isso me basicamente ganhou o jogo pra ele, porque algumas matchups você simplesmente não sideia o Empty the Warrens pra dentro. Às vezes você só fica no Grape Shot mesmo, que isso é o suficiente. E essa era uma das matchups, só que eu precisava lá do Passion Flames para conseguir continuar o Storm Count. E a partir daí eu não tinha mais como ganhar, né? Então foi aí que eu perdi. E o que é engraçado é que o cara falou que no Game 2 ele não tinha não tinha colocado o Surgical Extraction do sideboard, mas no Game 3 sim. Então, pois é, foi uma coisa bem inesperada, né? Então, ou talvez podia ter sido esperado se eu tivesse estudado melhor a estratégia do sideboard. Então, agora eu tô 5-2, e se eu quiser fazer Game 2, se quiser fazer Day 2, eu necessariamente tenho que ganhar a última rodada, e ainda assim eu não tenho muitas chances de ir muito bem no Day 2, né? Porque se entrar no Day 2 com um recorde 6-2 é muito difícil se conseguir fazer top 8, mas enfim. Então, a última matchup do Day 1 foi contra o W Control. E na verdade foi um verdadeiro milagre esse ter sido o único o W Control que eu enfrentei, porque tinha muito o W Control nesse torneio, muito mesmo. E assim, a matchup contra o W Control é interessante porque é favorável pro Storm se o jogador do Storm jogar muito bem. E como eu falei, a essa altura eu estava completamente cagado. Eu estava fazendo um erro atrás do outro, não estava conseguindo pensar direito. E não deu outra, né? Eu não consegui fazer nada. Eu estava fazendo coisa que não na hora errada ou que não precisava. E o cara foi lá e simplesmente fez o que controle fazia e ganhou. E eu terminei o dia 1, 5-3, sem fazer Day 2. Pô, foi, infelizmente, né? Mas, pra ser sincero, no final do dia eu já tava tão cansado, mas tão cansado que eu nem liguei tanto de ter sido eliminado. Provavelmente eu não. Dia seguinte eu não ia acordar muito a fim de jogar o Day 2, então provavelmente ia me cagar todo de novo, mas. Enfim, pelo menos uma boa experiência, né? Esse foi o terceiro Grand Prix que eu joguei na minha vida. Então ainda não tenho tanta experiência para esses torneios enormes, né? Então eu vou aprendendo. Agora eu sei que tem que estudar muito bem o sideboard, tem que tentar ir descansado, tentar, pelo amor de Deus, conseguir um ou dois buys para você ficar menos cansado no fim do dia. E isso em adição das outras coisas que eu também aprendi dos outros torneios, né? Não tenta comer um almoço muito pesado, mas ainda assim tenta comer algum lanchinho, assim, ou pelo menos umas nozes, coisa assim. Talvez uma boa dose de cafeína, se te manter concentrado, né? E é isso. Valeu, MP, por me dar essa pequenina oportunidade de fazer parte do episódio da semana. E beijinho a todos e espero ver vocês quando eu puder gravar de novo. Tchau, tchau. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. E para quem não conhece as guildas de Ravnica, vamos falar um pouquinho delas, as principais cartas e das habilidades nas outras edições, né? Pelo menos das guildas de Ravnica, que são essas cinco, né? Posso começar com Boros? Pode sim, vai lá. A gente fala de Boros, a gente pensa o quê? Em agro, né? Por causa do Modern, do Legacy, decks agro e tal. E a ignorância mesmo, né? Bichão grande, bichão pequeno, tudo com ímpeto. Não é bem assim, né? O Boros, a ideia de Boros é acreditam apaixonadamente na lei, é verdade. Isso tá expresso na forma como eles se devotam aos objetivos de um exército. Eles são o exército de Ravnica. Tem outro outra maneira de pôr. Ele, as habilidades deles nas edições anteriores foram Radiance e Batalhão. Das duas, acho que a mais memorável é Batalhão, porque de fato jogou, ainda joga Modern, né? Uhum. Mas sempre a Radiance ligava um pouco mais. Não era uma habilidade tão focada em criatura, mas Batalhão era, você tinha que atacar com 3 ou mais. As duas cartas que a gente mais lembra dessa guilda são duas mágicas instantâneas de dar dano mesmo, né? A primeira lá da primeira edição de Ravnica é Hélice de Raios, é claro. Alguém pensou em juntar um raio e um bálsamo restaurador. O que pode dar errado? Nada. Nada. A segunda é o amuleto Boros, né? Que também tem o mesmo custo da Hélice de Raios, mas acaba jogando demais porque das habilidades disponíveis ali das três opções, uma delas é causar 4 pontos de dano no jogador. Tá? Pouquíssimas cartas no Magic com 2 manas causam 4 pontos de dano ainda em velocidade instantânea. Então é justo, sim. As duas são incomuns, curioso, né? Sim, sim. São duas cartas que continuam jogando bastante, né? Basicamente jogam juntas, né? Nas listas de Boros Burn aí, né? E então ficaram bem marcadas isso aí. Infelizmente as habilidades, né, de Boros não são tão relevantes, né? Não se perpetuaram aí ao longo das edições, né? Não ficaram tão marcadas, né? Mas é bacana você ver essa questão do flavor em muitas cartas de Boros, né? Você comentou a questão de força militar, né? Você vê várias cartas de soldado, de generais, né? Então ela tem muito essa questão de ordem, essa questão força, né? De exércitos, de guerra, né? E de acreditar, né, mesmo, em tudo, né? Isso. Né? Tem flavor mesmo. Sim, sim. Tem um flavor muito forte, né? É engraçado que algumas guildas têm essa marca, né? Mesmo que você tenha uma tendência de algumas coisas, o Boros, eu acho que ela é bem marcante nessa questão de mostrar o flavor da guilda, né? Nas cartas, né? Nos textos, nas próprias mecânicas, nas próprias habilidades das cartas, né? Tem muito dessa questão de justiça, de guerra, de luta, né? É uma união perfeita entre o vermelho e o branco. É onde eles conseguem se encontrar. Entre toda a Color Pie ali, essa temática, acho que eles se encontram muito bem. Foi uma boa sacada da Wizards, eles prolongaram isso aí desde então, não precisaram consertar nada no longo do caminho, acertaram de primeiro. Verdade. Bom, esqueci de falar, né? A Boros se chama a Legião Boros. E agora vamos para Liga Izzet ali. Sua vez, manda aí. O que você acha da Liga Izzet? Não, a Izzet aí, na combinação de azul e vermelho, né? São experimentadores obsessivos. Ele gosta de colocar palavras difíceis para mim. O ICMP é liso. A epítome de um intelecto criativo aguçado, combinada com uma lamentável pequena capacidade de concentração. A função original dos Izzet era oferecer soluções para os projetos de obras públicas, né? Eles têm até pelas artes você vê bastante isso, né? Esgoto, calafetação, estradas, você vê várias construções voltadas para eletricidade, né? Para energia, para captação de recursos, né? Mas é comum suas experiências gerarem problemas, né? Geysers de mana, fendas espaciais, portais arcanos, né? Tem vários exemplos de cartas, né? Com essas destruições, esse caos que acontece. É como se você... Desculpa, é como se você chamasse para quem mora em São Paulo a Sabesp aqui para consertar um buraco e eles abrissem um buraco ainda maior, um buraco negro, alguma coisa. Ah, não, mas peraí, isso aí acontece mesmo, cara. O droga. Ah, meu Deus. Existe bastante essa questão voltada para o intelecto, né? Para o conhecimento, né? Esse vício do conhecimento e do controle, né? A tentativa do controle e superação, né? de tudo isso, né? Até bem ligado a essa questão de energia, né? Do vermelho e o controle e inteligência que o azul tem, né? De flavor. Então, nesse aí, flavor, é assim, o azul é super ligado ao intelecto, né? E criatividade e imaginação. Na verdade, é mais a intelecto a ser certinho nessas áreas. O vermelho, ele tenta desequilibrar essa parte e ir para a parte do caos, da imaginação, né, da imprevisibilidade. Então, é o que acontece. Você tem uma criatividade explosiva, às vezes, literalmente. Dá para entender esse flavor. Sim, sim. Até lendo, né, na relação entre as guildas, você vê que o Izzet tem uma certa relação com o Boros, né? Porque o Boros é essa questão bem da ordem, né? Da disciplina. E o Izete já é aquela questão explosiva, bem mais impulsiva, né? E é curioso, né? Em Ravnica eles são gestores de obras públicas. Então como é que você vai dar isso pra alguém tão impulsivo? Né? Só é receita pra dar errado, né? É tipo o professor Pardal, né? Tipo aquele cara que sempre faz um monte de coisa, de vez em quando sai alguma coisa certa, né? Exatamente. Então eles são os engenheiros de Ravnica, né? Tanto que se você vê bueiros de vapor, a arte de bueiros de vapor é realmente, né? São canos passando por lugares, assim. Se tivesse metrô, eles seriam provavelmente os responsáveis pelo metrô e tal. Sim, sim. Até as artes dos Guild Gates, né, tem essa parte mais mecânica, meio cyberpunk, né? Um negócio, sim, meio assim, que tem bastante tanto dos personagens, né? Normalmente você vê aqueles personagens com cabelo espetado, com raios, né? As roupas mais metálicas, né? Não tem aquela questão mais de fantasia, né? Que você vê em outras guildas, tipo Selesnya, por exemplo, né? Você vê aquelas roupas mais clássicas, mais medievais. O Izete tem essa pegada mais, né, cyberpunk aí, né? Exato. Tudo a ver com vermelho e azul, com essa combinação, sim, louca. E quais as habilidades que eles tiveram, as mecânicas? Então, são duas habilidades aí que ainda tem cartas relevantes, né? O Replicate, que é o replicar, e o Sobrecarregar, que é o Overload, né? São duas mecânicas aí que tem, ao longo do tempo, né, algumas cartas foram sendo usadas, pararam de ser utilizadas. Aí vamos dar dois exemplos de cartas aí que foram marcantes, né? Uma delas, inclusive, tem a habilidade, que é a Fenda Ciclônica, que é... O MP colocou a carta pequenininha aqui pra mim e eu não tô enxergando nada. Ah, eu não precisa ler a carta, não. Eu só coloquei pra lembrar o nome mesmo. Devolver Permanente, isso. Isso, sim. Ela... Cyclonic Rift é esse tipo de Commander, né? Porque é o único Mass Removal azul que tem. E é super jogável, assim. A carta vale horrores hoje em dia. E ela, sim, utiliza essa habilidade. Mas tem uma carta ainda melhor na Ravnica original, né? No bloco original de Ravnica, que e, apesar de não ter habilidade de replicar, ela tem impactos até hoje no mod, né? Sim, é o Electrolyze, né? É eletrolizar. Eletrolizar. Isso aí. Divide o dano aí, compra uma carta, né? Então ela é engraçado que ela tem bem essa esse teu exemplo do Lightning Helix, né? Que tem o bálsamo e o raio. O eletrolizar tem a mesma coisa, né? Tem o 2 de dano do choque, por exemplo, e o comprar carta, que é sempre voltado pro azul, né? Isso. Então junta bem esses dois lados aí. A gente acabou não falando muito da Fenda Ciclônica, que tem o sobrecarregar, né? Então você paga um custo alternativo e substitui tudo que é por tudo, né? Então devolve a permanente para devolver todas, se pagar o overload. E o replicate, que acho que tem. Acho que não tem muita coisa que joga com replicate, tem? Tem Giga Drowse e tem uma que destrói artefato. O Giga Drowse acho que é o mais conhecido, né? Que é uma azul, vira permanente alvo e tem o replicate de uma azul. Jogou no Dragonstorm, por exemplo. Vou até mandar um abraço pro Eduardo, meu amigo aqui, que infelizmente gosta de jogar com combo, né? Aí ele joga com essa infeliz dessa Giga Drowse, né? Giga, aí ele pega o combo na mão, dá o Giga Drowse, vira tudo mesmo permanente. Se combo no próximo turno com um sorriso na cara. Né? Sim, Eduardo, eu gosto muito de você, você é muito meu amigo, mas pelo amor de Deus, para de jogar com esse deck. Mas o Replicate realmente é uma mágica, é uma habilidade forte, né? E tem a ver, né? Quer dizer, são recursos de reforçar na sua cara. Nada mais do que isso, os dois. É fácil de entender assim. Tem a ver com mágica, claro, porque a gente tá falando de Izete, duas coisas que jogam muito com mágicas instantâneas e feitiços. Então é natural que as habilidades, inclusive a recarregar agora, né, estejam presentes em mágicas instantâneas e feitiços. Agora vamos falar de uma guilda que não existe. A Casa de Mir. Que guilda? Quem? Nunca ouvi falar. A Casa de Mir, né? Diz aqui que eles vivem nos corredores escuros e escorregadios do submundo, né, de Ravnica, né? A guilda inteira, ela é meio que um segredo aberto, né? O povo sabe que eles existem, mas fingem que não. O papel dos de Mir em Ravnica é oferecer serviços secretos que as outras guildas não podem ou não querem oferecer. Tipo aquele que a gente tá falando lá no grupo. Às vezes você tem uma loja de Magic aberta ao lado de uma casa de pecados, digamos assim. Será que é esse tipo de serviço que eles estão falando? E eles usam o mistério como uma arma, tanto quanto uma arma, como quanto uma defesa, tá? Só uma coisa que já foi anunciado que nessa coleção agora, nessa história, agora os Dimir não tem mais aquela coisa que eles tinham em Retorno a Ravnica, de que ó, ninguém sabe se eles existem, né? Porque meio que focaram nisso em Retorno a Ravnica. Não, todo mundo sabe, eles têm um papel sim, mas eles são misteriosos. Tá, eles mexem com segredos, com subversão, tá? Como nós falamos aqui nos pântanos, nos corredores, nos esgotos da cidade de Ravnica, é onde você encontra os Ymir. Tem tudo a ver com preto e com azul. Acho que se esconder e dominar criaturas e controlar informação é o que essas cores fazem, né? Quando você pensa em azul comprando carta, preto descartando, azul dominando criatura, preto matando. É isso que elas fazem. E as habilidades antigas de Dimir são transmutar e cifrar, né? Cifrar eu entendo, né? Você coloca alguma coisa numa criatura e quando ela causa dano você copia a mágica. Transmutar é meio que reciclar alguma coisa, né? Você recicla alguma coisa e vai buscar algo de mesmo custo. É quase um pequeno tutor, né? Um tutor nerfado Isso. aí, né? Isso, é. E o curioso de Dimir é que é uma guilda que não tem grandes cartas memoráveis, por incrível que pareça. Tem pequenas cartas, tem ca muitas cartas que fizeram pequenos trabalhos, mas não tem grandes cartas memoráveis, não. Né? Olhando a Ravnica Antiga, por exemplo, uma carta que me veio à mente foi o Glimpse of Unthinkable, que é de vez em quando a gente vê num deck de mil Modern, né? Que custa uma azul e uma preta, o jogador alvo tomba 10 cartas. E na última iteração, aqui em Retorno à Ravnica, acho que a carta que mais representa Dimir de fato é a Shockland. E não é falar pouco, né? Porque tanto a Shockland como a Dual Land dessas cores aqui são as que costumam valorizar mais rápido, as que costumam ver mais jogo, né? Porque a gente está falando de azul e preto. Azul e preto fornece uma combinação muito boa, né? Em qualquer formato, né? Você vê no T2, você tá vendo o B midrange, você tem várias combinações de UB até no Modern, né? Mesmo talvez não sendo a mais forte, você, né, ao longo do tempo sempre apareceu, né? No Legacy também você tem combinações pelo fato do flavor das duas cores oferecerem opções, né? Draw, descarte, Sim, removal, sim. cantrips, né, forma de você buscar a carta que você precisa, né? Então é uma combinação amplamente utilizada. Infelizmente as duas habilidades acabaram que, né, não se popularizaram, né? Essa questão do flavor é bem interessante, né? Você vê essa questão do existir ou não existir, né? Os segredos, né? Essa parte sombria que tem, você vê até nas cartas, sempre com capuz, espreitando as sombras, né? Assassinos, né? Tem bastante disso nas cartas e traz esse contexto mais sombrio, né? E Mais nas sombras. é um tanto urbano esse contexto também, né, Willy? Porque Sim. toda cidade, até todo GP, tem as pessoas que ficam ou nas periferias ou em algum lugar que dê para se esconder, sabe? Para poder fazer alguma coisa que não é, digamos que. É a pessoa que não quer ser vista, né? Tipo o dealer que está dentro de uma área de GP. A gente sabe que eles estão lá, mas não podem vender carta nem comprar carta. Às vezes eles se posicionam em um lugar que é para não ser visto. Mas todo mundo sabe que eles estão lá e todo mundo finge que não. É assim mesmo, Não, essa questão do oferecer serviços secretos que os outros não podem oferecer, né? E é o dealer. né? Então, é um contexto que aparece bastante, né? Eu não sei como é que vai ser nessa nova, né, essa exposição que eles tiveram, né? Eu estava lendo a questão política de sumiu, de não ter mais o criador, de o Lazav estar tomando conta agora e tal. Então, assim, vamos ver qual o papel, né? Porque assim, a gente acaba associando já esse Dimir a algo mais negativo, né? Coisa mais de maléfico, alguma coisa mais nesse sentido. E a gente sabe que tem a sombra do Nicol Bolas pairando aí. Então vamos ver qual que vai ser os planos da Casa de Mir, né, nesse contexto que vai vir aí da lore, né? Eu suspeito que eles serão bonzinhos e vão acabar tentando espalhar a discórdia contra o Nicol Bolas aí, porque eles têm controle da informação, então eles sabem que alguma coisa está para acontecer, eles sabem antes dos outros, então eles tendem a não ser manipulados. Mas eles são da cor do Nicol Bolas, então pode ser que já seja tarde demais. Eu acredito que eles vão ter influência direta aí na lore, né? Vamos ver agora qual vai ser o papel, qual lado que eles vão escolher, né? Claramente vão ter dois lados aí, né? Sim. Então vamos ver se eles vão realmente assumir um dos lados ou vão continuar nos dois lados, né? Sim. E quem não é das cores do Nicol Bolas, ele? Grande Selesnya, o Conclave Selesnya, né? A guilda Selesnya então se vê como a voz da Mat Selesnya, né, que é uma consciência que nasceu, se não me engano, de, eu não lembro o número exato, são três druidas, né, que se uniram aí e que eles creem, né, a guilda crê que seja a manifestação da própria natureza, né. Então todos na guilda são considerados veículos, né, dessa entidade, né, essa voz, né, que busca expandir, né, evangelizando com sua mensagem e agregando membros, né, essa questão do conclave, né, essa questão da união, né, que todas as raças, povos e criaturas tem, né? Ele tem bastante disso no flavor, né? Você vê bastante a questão dos animais, a união com a natureza, né? Você vê vários humanoides, né? Animais animados, né? Transformados aí. Então, tem bastante disso na guilda, né? Quer dizer que se Ravnica tem um jardim botânico, é ali que tá Selesnya. Exatamente. Se, e acho que os membros da guilda também são veganos por obrigação. É, não é possível, né? Ou eles são veganos ou canibais, né? Verdade. Os elementais ali, canibais, é verdade. Não, isso ia falar que é estranho, né? Uma guilda falar tanto de natureza assim, porque afinal Ravnica é uma cidade gigantesca. Alguém, lógico, tem que representar a natureza, mas é difícil, porque a cidade ela tem essa coisa contra a natureza, tem essa coisa de concreto, de construção, de fechar espaços verdes. Né? Tudo bem que hoje tem uma nova dinâmica, quem estuda arquitetura, urbanismo, aí sabe que tem como mesclar as duas coisas, e é bom mesclar as duas coisas, é bom para a saúde, é bom para a mente também, mas não é a ideia que nós temos de cidade. Então, acho que isso faz a Selesnya lutar contra a própria Ravnica, sabe? Ela já tem uma luta inerente contra o crescimento, a expansão urbana. Isso dá um certo ar de nobreza para a causa da guilda. Não associar Selesnya, né, com passividade, né, com simplesmente fadinhas e coisas bonzinhas, não. A Selesnya, né, tem essa questão do verde, né, essa questão da selvageria, né, da força, da, né, da insistência em resistir, né, ao que vem de fora e manter a sua tradição. Acho que ela tem bastante essa pegada de tradição, né? Da mesma forma que o Boros tem a questão do militarismo, né, a tradição da natureza, a questão de nessa unidade, né, com a natureza. Sim. O Selesnya tem bastante isso enraizado, né? Não é uma piada, mas é, né, aquilo bem, bem, bem forte e resiste, né? Você vê que em várias cartas, em vários personagens, né, você percebe, é nítido essa questão de compartilhar com a natureza e se não é aquilo, vamos destruir tudo, vai quebrar tudo, vai invocar os monstros gigantes e serpentes e etc. E vamos lutar contra aquilo, né? Então não tem essa passividade, né? Não tem esse jogo de não tem política, né? Não é aquela guilda política como a gente viu em outros casos, né? Afinal, Ravnica ainda é um plano, né? Um planeta vivo. Exatamente. E as mecânicas da Selesnya? Bom, então são duas aí, o convocar e o povoar, né? As duas são voltadas para essa questão de Tolkien, né? Que vai representar essa questão do dinamismo das criaturas, né? Da importância dessas peças, né? Vão tá aí, né? O convocar, né, facilita o cache de mágicas, né? Você virando suas criaturas aí, o povoar, né, aumenta o número de criaturas, né? Cada uma com seu custo aí. Acho que o convocar acabou sendo a mágica, que a habilidade que mais foi relevante, né? saiu várias cartas, algumas ainda são utilizadas e tal. Tanto é que tá voltando, né? É, tanto que tá voltando agora em guildas de Ravnica. É a única dessas cinco guildas aí, é a única que tem a habilidade de retornar. Verdade, o povoar, apesar de eu gostar bastante, na época, quando eu voltei a jogar Magic dessa última vez, foi em Retorno a Ravnica. E eu lembro bastante, até tem um amigo meu, se ele ouvir aí, um abraço pra você, Matheus. E eu falava, né? Tinha várias mágicas de povoar. Aí, meu turno, tá? Eu faço isso, baixo a mana, vira aqui, aí baixo essa criatura, aí povoo. Não sei o que, povoo. Ele disse que é a coisa que ele mais lembra do Magic dessa época quando ele tava jogando. É o turno dele, povoo. Eu povoando tudo quanto é tipo de criatura. Tinha os centauros, os elefantes lá. Sim. E ficou marcado isso aí. Mas infelizmente é uma mágica que, né, acabou não tendo muito efeito. Ficou realmente o convocar aí como marca, né? Sim. A carta. Tanto que a gente tem aí. Oi, você fala das cartas, né? Pode falar. É, né? Então tem a carta convocar, né? Tem o acorde do chamado aí, que ainda é bastante utilizado, né? Que é um símbolo aí, né, dessa questão do convocar, né? Até pela questão da arte, né? Você procurar uma outra criatura e tal. E a voz da ressurgência, né? Que acaba sendo um símbolo da guilda, né? Não necessariamente de alguma habilidade, né? E é a carta mais memorável dessa guilda da última vez que nós estivemos em Ravnica. Né? A carta mais cara, aquela carta que joga no Modern também. Uma curiosidade sobre a voz da ressurgência era para ser a Emara Tambris, que é a corredora do labirinto, né? Só que tanto que você vê no fundo da Emara a token da voz da ressurgência. Uhum. Você pegar a imagem da Emara, aquela elfa horrível, que é 5/7 lá. Mas o que acontece? A voz da ressurgência tem power level de mítica. E eles decidiram que todos os Maze Runners deviam ser raros. Então precisaram fazer essa troca aí e trocaram o que era pra ser a Emara. Acabou que a Emara ficou horrível, né? A corredora ficou horrível, mas você pôde usar aí várias vozes da ressurgência na mesma mesa, sem precisar passar pela regra de lenda. O que eu lembro bastante dessa voz da ressurgência é quando saiu o Gatecrash. As duas cartas mais caras da coleção, primeira era a voz e a segunda era a token da voz, né? Até hoje é uma das cartas mais caras, sabia? Acho que da edição, acho que continua sendo as duas cartas mais caras. Não, tem carta mais cara que a token, mas a token ainda acho que tá no top 6 mais caro, coisa assim. É difícil de achar mesmo. E ó, sem a competição aqui, é a guilda mais fácil para ensinar alguém a jogar. Uhum. É a guilda da melhor amiga dos jogadores inexperientes. É a guilda verde e branca, não tem jeito. Vamos falar então do Enxame Golgari. O Enxame Golgari funde valores o quê? De morte. Você fala verde e preto, né? Verde é o quê? Terreno, bicho. Preto é o quê? Cemitério. Então funde, acaba fundindo essas duas coisas, né? Tem tudo a ver. Funde valores opostos de vida e morte, promovendo crescimento nas comunidades decadentes de Haven, mas também promovendo a decadência em lugares prósperos. Isso eu achei legal. Os elfos, zumbis, insetos e híbridos de mortos-vivos são como um gigantesco organismo em crescimento. Por isso ele se chama enxame, né? Você tem ao mesmo tempo uma massa viva. Não é como Selesnya, é algo mais ligado pela questão de como tudo tem um começo similar, ligado ao próprio fim, que é similar. Os Golgaris enxergam dessa forma. Tanto é que eles são os decompositores do plano. Eles fazem esse serviço de terminar as vidas e de começar novas vidas, né? Eles se alimentam e espalham pelo plano essa coisa, essa vontade, esse enxame deles, né? Então pode ser que você se ache numa guilda, dentro de uma guilda, mas tem um pedacinho de Golgari dentro de você, o que é nojento. O Golgari acaba servindo como... Não lembro até se tem cartas com esse termo, mas eles seriam mais ou menos os recicladores, né? Só que não em termos que a gente pensa hoje de plásticos e etc, né? essa questão da vida, né? Da matéria orgânica, né? Dos corpos e de animais, etc. Né? Eles tiram algo bom de tudo isso, né? Bom, assim, entre aspas, né? Eles dão continuidade a isso, eles procuram tirar algum proveito daquilo que teoricamente era o que estava sobrando, né? Tanto é que todas as mecânicas deles interagem com o cemitério, né? Tem Dredd, que é a lá da mecânica da Ravnica original, tem Necrofagia, que é da segunda do Retorno à Ravnica, e agora tem Necronutriment, que é da última coleção. Necrofagia consegue até ser bonito perto de Necronutriment. É verdade, né? É verdade. Scavenge é mais bonito. Scavenge. As cartas mais famosas, né, dessa guilda. Lá na primeira vez que Ravnica apareceu, a mais famosa que tá até hoje jogando é Vida Amarga, né? Life from the Low, aquela carta com Dredd que pega terrenos do seu cemitério. Ela provou-se... muita gente na época olhou, né? Rara. Por que que isso é raro? Só volta terreno de cemitério pra mão. só faz isso. Vai jogar o Legacy Lands hoje pra você ver. E na segunda, no Retorno a Ravnica, a carta que mais fez impacto aqui foi o Xamã, o Deathrite Xamã. Ele é literalmente a cara de uma carta Golgari. Sim. Representa muito bem, inclusive na arte, representa muito bem o que Golgari é. As habilidades dele refletem bastante isso, né? Tipo, sim, sim. Reciclar, você tira o proveito disso pra isso, daquilo você faz um você destrói, o outro você cria vida, né? Você recicla tudo isso, né? É bem o flavor. Eu acho que se fosse pensar numa carta que simboliza tudo do Golgari, com certeza seria o Deathrite Xamã. Não tem outra combinação de cores que tem mais a ver com transformar coisas do cemitério em recursos vivos do que Golgari. É a melhor guilda para isso. Agora, Eli, nós falamos dessas cinco guildas, né? Qual dessas cinco filosofias você se identifica mais? Olha, acho que quando eu participei a primeira vez aqui, eu citei Selesnya, né? E ainda continua sendo. Eu acho que dentro da filosofia, do estilo, né? Essa questão da força por um ideal, essa questão de não abandonar os próprios princípios e lutar acima de tudo por aquilo que acha que deve lutar, né? Que acha que é o certo, né? Essa questão dessa ferocidade de conseguir provar seu ponto, eu me identifico bastante com esse ideal do Selesnya. Legal, Selesnya, hein, cara. Acho que é o menos reconhecido, né? Por esse. Em geral, né? O pessoal praticamente não gosta muito dessa combinação, né? Eu gosto de Selesnya, né? Mas pessoalmente eu acho que eu sou mais cara de Zet, porque na vida real eu sou pesquisador, né? Então essa coisa de buscar conhecimento, mesmo que tenha muitos percalços e que exploda alguma coisa no meio do caminho, tem mais a ver com o que eu penso também. Com achar que, embora não pregue unidade, não pregue ordem, né? O conhecimento talvez possa consertar todo o resto. Então acho que eu sou mais cara de Zete, assim. Dentre essas cinco que estão aqui, claro. Considerando esse. Mas sobre o jogo em si, qual dos cinco estilos de jogo te convence mais? Qual que você mais curte? Olha, acho que no geral, dessas cinco aqui, eu acho que Boros é um pouco mais do que eu jogo hoje, sabe? Acho que tem um pouco mais dessa questão do... Muito agro, né, cara? Então, tem um pouco da... Tem agressividade, né? Mas você tem aquele certo controle. Não é aquela explosão desenfreada, né? Sim, aquela, sim. Aquela destruição por... Né? Por exemplo, assim, se você for comparar com o Izete, que é um pouco mais explosivo e impulsivo, né? O Boros tem uma certa ordem naquilo que ele tá fazendo. Ele tem alguns passos, entendi, né? Que segue, né? Que se segue normalmente. Então, acho que o Boros, nessa questão da filosofia de jogo, né? De hoje, considerando essas cinco, eu acho que se encaixa melhor no meu perfil hoje. Tem uma dificuldade de ter esse estilo de jogo limitado, por exemplo. Nunca me sinto confortável com um deck completamente agro, sabe? Mas eu acho que a falta de prática também com esse tipo de deck. O meu estilo de jogo é muito mais Golgari, na verdade, dentre esses cinco, tá? Porque eu acho que Golgari consegue administrar os recursos muito bem. Ele usa o cemitério, normalmente, então você tem mais recursos do que o oponente, você privilegia vantagem de carta. carta, tem acesso à carta de vantagem de carta com preto. O verde tem criaturas, que é uma coisa que eu me dou muito bem. Eu jogo muito limitado, então limitado você só vence com criatura. E tem a parte de ramp do verde. Tem uma parte, se precisar ganhar vida, você ganha com ambas as cores. Tem criaturas voadoras no preto. Tem bichão com bunda grande no verde. Então eu gosto de ter acesso a essas ferramentas exatas, né? Não exatamente por alguma coisa como Zed, que eu falei, o Dimir, de evasão e tal. Eu prefiro mais ter essas opções e administrar os recursos como o Golgari faz. É mais a minha cara de estilo de jogo. É, eu acho que acaba que, né, tanto o Selenium quanto o Boros tem o branco, né? Então, acho que entre essas duas aí, eu vou acabar me encontrando, né? Normalmente, você comentou de limitado, normalmente eu acabo indo no porto seguro dessas opções, sabe? Eu acho que acabo não querendo me controlar tanto, às vezes não querer me perder tanto no plano, né? No contexto, e às vezes você optar por criaturas, pegar uma criatura com um corpo maior, né? Pegar criaturas que tenham habilidades relevantes em combate, né? Tipo iniciativa, atropelar. Sim. Né? Coisas assim, eu acho que hoje tem sido um pouco mais meu estilo de jogo, talvez um pouco por querer, sabe, tipo, me reconhecer, gostar um pouco da história da guilda, né, do flavor da guilda, e talvez aliar com a necessidade de que eu quero evoluir nesse contexto, sabe. Sim. Às vezes por escolha própria eu prefiro jogar com deck mid-range, um control, né, por exemplo, hoje no Pauper eu normalmente tenho essas escolhas mais óbvias, mas eu acho que hoje com o draft, conhecendo mais perfis, né, de decks, né, você não consegue jogar um limitado jogando só para trás, né? Você precisa ter essa forma, né? Não precisa ser aquela agressividade desvarrida, né? Mas você precisa saber, né, gerenciar seus recursos para sempre ir avançando, né? Então, optando por essas cores tem me ensinado também a evoluir nesse sentido. Perfeito, muito bem. Vamos trocar uma ideia aqui na fase de limpeza e já voltamos. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Muito bem, exploramos rapidamente as guildas de Ravnica, foi interessante relembrar e se preparar aí, criar um hype para o pré-release. Você vai jogar, né? Vou sim, vou. Se esse fosse um dos pré-releases das antigas, em que você podia escolher a guilda já de antemão, né, sem pensar numa carta promo, qual guilda você escolheria para jogar, já que você já conhece as habilidades? Celeste, né? Ah, é mesmo? Convocar? Uhum. Olha só. Você teria acesso ao branco com evasão, ganho de vida, acesso ao verde com os bichões, legal. Se eu não... A segunda seria Boros. Boa parte por ter criaturas combativas boas e talvez alguma outra habilidade ou alguma outra mágica que o verde não vai te dar acesso. Mas acho que de primeira, acho que eu escolheria Selesnya aí sem pensar muito. Eu não iria de Zed, de jeito nenhum. A Wizards tenta puxar esses arquétipos que ligam pra mágicas e feitiços, só que limitado você ganha com criatura. Então normalmente não presta no limitado, assim. Fica um deck super sinérgico. Só serve se só você estiver draftando e só você estiver fazendo Zed no draft. Senão não rola. Então eu iria por alguma mecânica mais de criatura mesmo, como Mentor ou... Até a parte de Mir da pra tentar brincar, mas Izete acho que não rola não, apesar de gerar vantagem de carta, né? Mas queria saber aí do ouvinte, de você também, se a Wizards acertou nessas combinações de cores, se ela acertou no jeitão de cada guilda, o que faltou colocar, se teria como melhorar, se caberia um outro tema para alguma guilda. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho desde o início, cara, então não tem nada o que reclamar não, né? E tanto que eles estão mamando aí nessa fonte, né, há muito tempo já. Estamos voltando para Ravnica pela terceira vez agora. Sim. Eu acho que essa questão do flavor, né, da questão né, da escolha das guildas, né, de todo esse pano de fundo que eles estão colocando, tem favorecido, né, o andamento dessa coleção. Você falou de escolher o kit do pré-release. Pelo que os lojistas aqui de São José falaram, vai poder escolher. Ah, é? É. Não tinha lido isso. É bom, não saiu ainda o artigo do pré-release primer, né? Ah, então você vai poder escolher e qual a diferença? Vem uma promo da sua cor, vem booster da sua cor? Isso, parece que vai ser igual foi nos outros. Eu não joguei os outros pré-releases, mas pelo que o lojista aqui falou, que parece que já tá em pré-venda no site, já tá começando a chegar, inclusive, o que eu achei bacana, né? O lojista já tirou foto de uma caixinha de kit de pré-release. Vão ser 5 boosters né, normais, um booster de guilda e a promo da guilda que você escolher. Ah, agora eu tô vendo aqui umas fotos dos guilds de guilda. É, são kits e até a imagem aqui do kit é da cor da guilda, talvez. Isso. Isso. Provavelmente o dado deve ser também da cor da guilda. Ah, tá. Ah, melhorzinho, né? Se vem um booster de guilda também, fica fácil fazer o deck daquela guilda. Mas acontecia antigamente de você escolher uma guilda e ter que fazer outra porque as cartas vinham muito ruins. Ah, provavelmente. É, tipo assim, todo mundo tá querendo pegar Golgari pra poder pegar o assassino lá. Ah, troféu do assassino. Troféu do assassino. Aí a chance de vir a promo do troféu do assassino é pequena, né? Olha, mas aí, então fica a dica, tá, né? Tá pro pessoal escolher na hora da inscrição, aí tentar reservar a guilda que quer. Sim, se você quer realmente jogar com aquela guilda específica, já vai entrando em contato com o seu lojista pra saber se já entrou em pré-venda e já reserve. Inclusive, algum pessoal falando aqui das lojas da região, Golgari já tá próximo de acabar, né? Então, para quem tem quer essa escolha e não quer sobrar jogar com Izete depois no pré-release, já pode ir acertando já, né? Olha, boa dica. Vamos falar um pouco de agenda, porque semana que vem nós faremos um programa de pré-release. Então essas informações vão estar mais bem explicadas, né? E nós vamos também estudar um pouquinho da coleção para poder especular como vai ser o limitado, como se preparar pro pré-release, pro selado especificamente. Tá? Por fim, queria agradecer a todo mundo que ouviu, você também. O YouTube está aí embaixo, o Twitter é @hackdoscast, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Obrigado a todos e obrigado pelos peixes. Falou, Eli. Valeu, abraço.